E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. Ih, pra Eterniza, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa, bambu. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz pra ganhar. Só dou moral quando for trimundial. Chega se que meia na bobeia, ouve as manchetes. O programa começou já 97. Estádio. Menina! Tá no ar Estádio 97, aqui na Energia 97 FM. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito para ajudar nas suas contas? Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Esser, construindo com valor. O Estádio 97 também tem oferecimento do KFC. Quer saber onde tem o frango mais gostoso do mundo? Vai lá no kfcbrasil.com.br. Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece. Tá no ar Estádio 97, aqui na Energia 97. Aê! Corinthians foi na Vila aí, pra cima. Aê, Joe. É, azedão. Arerê, Corinthians foi na Vila pra cima. Pra Eita! Se ver com o Santos. Só vem na boa, né, o seu palhaço. Aê, babaca. Dia bonito, hein? Babaca não. Babaca. Ó, devia botar horário de verão hoje já, viu? Horário de verão? Por quê? É, porque é dia bonito, né? Tamo no verão, já muda hoje. Calma. Alegria. Cala a boca aí. Meu pois amigo. Pois é, meu. Futebol é assim mesmo. Só vem na hora boa esse trouxa. É, mó escroto. É, também. Vamos falar sério, hein? Modinha. Eu vou falar onde é que eu tô na hora vai boa. Vai perguntar também. Do outro trouxa. Eu não sei o que vocês chamam de hora boa, hora ruim. É. Mas é fundamental ter no programa essa figura jornalística de Cláudio Azedão. Não. É que ele não é burro, não, igual outro. Puxa saco, não. Não, não tem por que puxar o saco dele. Eu que pago o salário dele. Você não chama o de burro RG, não, hein? Hã? Não, tá chamando RG de burro? Que porra é essa aí? Estamos chegando aí, porquinho. Tá louco? Chegando aonde? Rabinho tá esquentando, né, do Corinthians, né? Vocês e o Corinthians já era. Tchau. Vocês deram graças a Deus ontem. Já era. Hein? Deram graças a Deus. Cala a boca. Ela vem aqui no dia que vocês perdem pra nós. Quando vocês perdem o jogo. Quando que perdeu esse ano? É, perdendo pra nós aí, eu tô. Perdeu nada. Cara, vai falar uma coisa. Você é burro mesmo, hein? Burro é teu pai que te pôs no mundo, aquele trouxa. Ah, não. Mas perde, que é isso? Azedão, me chamou de burro. Não, perde pra quê? Eu não entendi. Teu pai é uma besta, isso que é. O time da CESP não jogou contra o Palmeiras. Teu pai é uma besta, porque na hora que ele pegou a sua mãe, ele devia estar com um titi na cabeça, é isso. Que é isso? Fazer você. Domênio. Não, Cássio. Aí, Domênio. Aí, ó. Ele me chamou de burro, porra. Toma um cartão amarelo aí pra você. Caramba. Gente, o programa nem começou. É, velho. Caramba. Olha, daqui a pouco, o próximo. O próximo... Ele me chamou de burro. É por isso que eu ele. Fico uma semana daqui, longe. Daqui, não em breve dá. Vai ter cartão. Em breve vai ter o cartão antes de começar o programa. O cartão esse, pô, o programa nem começou, o Domingo já tá assim. Ah, eu tô assim. Pô, ele o Palmeiras é burro. Palmeiras campo, é... Olha, ele me chamou de burro, eu sabia. Sabe por quê? Ele já tá sentindo o cheirinho de peixe. Tá sentindo o cheiro de estranho, peixe. O Corinthians que perde o peixe que eu tô sentindo o porco cheiro. Que tá desestabilizado. Puxa, o Domênico tá pressentindo. Vou falar já o peixe. O Domênico tá pressentindo alguma coisa ruim. Eu acho que é isso. Ô, Benjamin. Você fala da naba de vocês você aí, que é fala isso, você que tá xingando fala ele. Fala você da naba aí, dele. Ô, ah, você que tá xingando ele. Ele me chamou de burro, porra. Mas foi carinhoso. Carinhoso, seu cazzo. Segue o jogo. Segue o jogo. É que o Azedão, ele tem tanto conhecimento, tanto estudo, que perto dele a gente fica parecendo burro. Ô, Benjamin, você que é flamenguista. Eu sou corintiano. Você é flamenguista. Corinthians. Não, mas no Rio você é flamengo. Você gosta não, do Flamengo. Não. No Rio eu sou Corinthians em qualquer lugar do planeta. O Benja é assim. Em São Paulo é 80% Corinthians, 20% São Paulo. Não. No Rio ele é Flamengo. Em Minas ele é Galo. Não. É. Ai, Galo. Eu sou 100% Corinthians até na outra vida. Deixa eu ver se eu lembro bem das coisas que ele fala. Ô, Benja, vamos dizer que o Corinthians é sumiço amanhã. Você torceria pro Flamengo, não é? Vai que... Impossível. Ah, pensou, você pensou aí. Não, que impossível. Você pensou, parou pra pensar, hein? Ele parou. Se não existisse o Corinthians... Mas a pessoa você vai ver que ele vai falar. Não, peraí. Se não existisse. Se não existisse o Corinthians, aí sim. Mas, se não, aí sim, o que é, aí sim o que é. Não, torceria. O Flamengo é igual o Corinthians, é torcida gigante. Agora, meu time chama Sport Clube Corinthians Paulista. Se não existisse o Corinthians, eu não gostaria de futebol. Porque eu não gosto de futebol, eu gosto do Corinthians, velho. Eu gosto do Corinthians. Tá vendo? Olha a diferença. Olha a demagogo. Olha a diferença. Ele é demagogo. Demagogo nada. Seu sonho é ser o Zé Pequeno, tiozão. Olha. Temos quem um era São Paulo era você, um não. Pelo contrário, você que era. Eu não. Você que era. Peraí, olha. Os corintianos na mesa brigando quem que era São Paulo. Que Corinthians, Corinthians. Se o Corinthians não existisse, eu ia curtir basquete, velho. Vôlei, qualquer coisa. Eu ia achar futebol uma porcaria. Se o Corinthians não existisse, você começou a tua vida futebolística torcendo São Paulo? Muito pelo contrário. Você mesmo falou aqui. Eu falei isso. Como eu? Foi ele que falou? Não falei isso. Acho que você seria São Paulino, mano. Eu acho que esse é o seu sonho de consumo e quer transferir pros outros. Peraí, eu falei isso? De onde não. Eu sabia que com 6 anos de idade, 7 anos, 9 anos de idade... Você já confessou 20 mil vezes no programa que você era São Paulino? Seu fiofó, nunca falei isso. O quê? Seu fiofó. Pega a declaração, então. Pega a declaração e traga no ar. Muito pelo contrário. Seu pai falou que você era. Não, muito pelo contrário. O meu pai, ele me forçou a torcer pro clube que eu não gostava. Eu falei, não torço, eu não gosto. Falei, não gosto de São Paulo. Falei, eu sou corintiano e comecei a minha vida futebolística torcendo pro Corinthians. Agora o cidadão aqui, se não existisse o Corinthians, eu ia estar aqui a dia pelo Flamengo. Vai te catar, você falou primeiro sim. Que eu não falei. Eu falei que eu sou corintiano em qualquer lugar do planeta. O Landu se perguntou não existisse. Eu falei, se começou o programa, vocês estão brigando já, pô. Ele não aguenta o tranco, ele repassa pra mim. Inclusive, daqui a pouco eu quero ver me dar razão, cidadão. Também não vou dar, não. Porque ele fala que eu tô inventando uma história. Quem contou no ar? Quem contou no ar? Que foi no Morumbi uma vez, quando era criança, com o pai, com o irmão de camisa de São Paulo. Mas eu fui. Então, mas não fui eu. Não tô inventando. Já fui em jogos da Portuguesa. Você me chamou de mentiroso. Já fui, mas não com a camisa da Portuguesa. Mas peraí, eu não fui com a camisa do São Paulo. Ah, ô, Sombra! Ué, você tá inventando a história porque você... Eu tô inventando? Ó, ele fala Zeme aqui. Ele fala Zeme aqui, aí começa a querer transferir pros outros. Eu nunca fui com a camisa do São Paulo. Acabou de fazer a declaraçãozinha aqui. Eu não. Falando que é flamenguista. Vai te catar. Você tá tentando deturpar. Muito pelo contrário. Quem tá deturpando é o senhor. Você falou no ar. Eu fui bem. É porque se não existisse o Corinthians... Eu sou corintiano em qualquer lugar do mundo. Tô vendo. Você criou... Eu não falei que eu sou flamenguista. O Landu se perguntou se não existisse. Vocês têm mais 2 horas e 21 minutos pra discutir. Calma. É que ele fala as coisas no ar e joga pra cima de mim. Eu tava quieto. Pega a declaração. Pega a declaração. O cara não quer falar da nada. Sou eu? Vamos lá, busca no arquivo aí. Pede pro Bá, se o Bá não tá tudo. É você. Você falou um dia que até quem que era o mascote? Que acusação. Suélio? Suélio. Aí. Acusação. Não fui eu. É do senhor. Eu tava aqui. Pega a gravação e apresente. Pô, eu sinto saudade disso aqui. Se o Bá grava as coisas, se o Bá realmente anota as coisas, ele traz. Pega a declaração e traga aí. Bá. Seu mau caráter. Ué, pergunta pro Bá. Não sou eu. Calma. Isso eu? Calma. Eu o sei. Domênico briga com o cara e sobra pra mim. Não, mas é o Azedão. Não briga não, porque não tem chance, né? Ridículo brigar com o Domênico. Ô, seu Bento. Opa, vamos aí. Vamos começar pelo São Paulo Futebol Clube, vai. Quem é o Tricolor? Nunca falou isso? Tricolor. Olha os gringos. Olha aí. Bá, fala aqui. Tá, já que o Bá não tá tudo, tá, Basílio. Então eu espero que o Sombra também fale aqui. Bá, fala no microfone aí, já que você anota tudo aí, inclusive os podres do programa. Existe essa declaração? Não, claro que não. Então eu pergunto pro Sombra. Mas não existe nenhuma declaração. Beleza. Não tem, São Paulino e mudou de time? Não, isso aí não. Quem toma falou uma vez foi o pai dele ou a mãe que nós colocamos no ar uma toma vez trouxa. E comentou isso daí. Mas eu acredito no pai e na mãe dele. Quem acredita em pai e mãe? E ele falou! Os caras ligam aí pros pais e falam, pilha lá e fala. Vai, tá, cadê a declaração aí? Não, porque o Bá sumiu. Cadê a declaração aí, ô trouxa? O Bá sumiu. Sumiu vírgula. Se ele tivesse, ele colocaria. Ele colocaria. Ô, Sombra, ele não falou. Então chupa, trouxa. Fica aliadinho aí. Eu achei que tinha falado. Então chupa, trouxa. Eu acho que tinha falado. Se tivesse a declaração, o Bá teria. Acho que não. Peraí, o Bá, ele tá mais no programa, inclusive, do que você. Tá certo? E ele poderia escrever, ela tá melindradinha. Agora ela tá me jogando contra. Não, muito pelo contrário. Ai, você tá trairinha. Não, eu? Eu? Que menininha, que menininha venenosa. Se houvesse, se tivesse, não perde a linha, não. Quer falar, agora você ouve. Mas você foi babaca. Se tivesse tal declaração, vai pegar... Segue o jogo, sem falatório. Vamos falar do São Paulo, calma. Mas é, Sombra. Ó, quando os cachorros estão muito atracados, o nego vai lá e joga água. Joga água! joga água! Joga água nos cachorros. Joga água nos cachorros, seu Bento. Só tricolor. Ah, meu Deus! O campeão voltou! Vem, Matinha! O campeão voltou! Olha, mas no comando dos gringos lá. Onde teve lá o campeão? Bola sem camisa, vai! Chaves e Cuevas resolveram a parada. 3x1. Cueva. É Cueva. Sem o Cuevas. Cueva. Sem o S. Mas o Chaves. E o Denis fez duas defesaças fantásticas. Foi bem. E o Sombra? Eu preciso decidir a situação na segunda-feira aí do Michel Bastos, né? Hoje ele treinou com o time reserva. Fez golaço. Tá treinando lá com o time reserva, ver se vai continuar ou não. Segue o futuro indefinido do Michel Bastos. É engraçado que hoje teve declarações até de jogadores, né? O Bufarini falou. Alguns jogadores de São Paulo estavam falando que é muito importante o Michel Bastos no elenco e tal. Eu não sei se tá tendo vamos apagar o incêndio aí dessa história que teve, né? Das panelinhas, aquela história toda, que ele ficou muito chateado e foi lá pra Coti, depois foi treinar separado e tal. E estão querendo voltar com ele, porque também é aquela história. O Michel vai sair agora pra onde? Olha, a questão é a seguinte. Existe um problema. E o Marco Aurélio Cunha foi muito claro. Ele vai conversar com os jogadores e pode conversar com o Michel pra saber quanto ele tá afim de continuar e de se aplicar. Se o cara não tiver vontade de continuar, ok, um abraço, tchau. Agora, precisa ver o que mais elementos estão aí. Será que o Michel pretende, por acaso, entrar na justiça para se liberar do São Paulo em função da invasão? Será que vai usar isso como um trunfo? Mas isso tá no... Tá sendo ventilado isso, Sombra? Não, eu estou pensando do ponto de vista de jogador. Entendi. Tá. Né? Sim. Do ponto de vista de jogador. Agora, no Brasil não tem mais onde ele jogar. Não sei se em Copa do Brasil poderia jogar por algum time. Agora eu não tenho de cabeça. Copa do Brasil, acho que pode. Né? Não sei, mas o cara, por exemplo, falava muito do Inter, né? Ele ia pro Inter agora e ia fazer o quê? Vai fazer o quê no Inter? Vai ficar lá encostado até o final do ano. Mas o Inter não tá na Copa do Brasil? É sair do fogo e é sair da frigideira, cair no fogo e vice-versa. Cara, o Inter está na Copa do Brasil. Mas sim, Dodô, mas o Inter vai pagar um salário alto para um jogador desse para ficar encostado e jogar um jogo a cada Tem muitos elementos aí, porque existe um contrato. Ele já fez 7 pelo São Paulo? Já, deve ter feito uns 97. Não, pelo brasileiro? Ah, do brasileiro umas 110. É mesmo? Opa! Então, existe um contrato entre as partes. O São Paulo tem as obrigações financeiras com o Michel. Agora, a partir do momento que o Michel não se mostra muito à vontade de jogar, precisa chegar num consenso. O que você quer, Michel? E o São Paulo? O que o São Paulo pode fazer? Sabe, então... Quer ir embora? Porque vamos resolver agora, como. Eu acho que o Marco Aurélio Cunha é um cara mais experimentado que tem para chegar e tentar resolver essa situação. Sim, com certeza. Não, entendeu? É um cara que manja muito do assunto, vai saber... O São Paulo ontem fez um bom futebol. O São Paulo ontem dominou o jogo inteiro, praticamente. A não ser no começo do segundo tempo, que a Figueirense meio que deu uma encurralada no São Paulo. Agora foi um bom futebol, cara. É um futebol aí que, por exemplo, se mantiver a garra de ontem e o bom futebol de ontem... E fez o que tinha que fazer contra um time menor. Se livra do fantasma do rebaixamento. Que muita gente falando assim, mas era o Figueirense. Mas, meu, contra alguns times pequenos, São Paulo não estava rendendo. Agora, vou falar um negócio. Agora rendeu. O Chaves, olha como é o futebol, né, cara? Acabada a Libertadores, ou mesmo durante a Libertadores, todo mundo queria o Nico Lopes, né? Sim. Era o cara mais comentado. Foi comentado, eu não sei se eu tô enganado ou não, mano. Mas Sim. Na época falou assim, Corinthians tem interesse no Nico Lopes. São Paulo tinha interesse no Nico Lopes. O mundo do futebol, porque ele jogou uma boa Libertadores da América, muito né? Muito bom jogador. Lá, né? Porra, e o Chaves? Ninguém falava, né? O reserva. Chaves, olha, eu vou ser sincero, você não sabia nem que existia um jogador chamado Chaves. Eu só vi um cara falar. Mas o Chaves era reserva no Boca mesmo. Era reserva. Nem jogava. Eu vi um cara falar. O Pascoal falou. Pascoal falou, esse cara joga muita bola. Então, acertou, foi o único. Ele acertou. Porque o Chaves é bom jogador. Se a gente pode falar que existe um legado aí do Balsa, podemos falar que é o Chaves. E você sabe de uma coisa? Eu vi um comentário de um jornalista argentino. Não sei se era era de um argentino, agora eu não sei dizer se ele era jornalista, falando assim, porra, e aqui insistiam que ele não podia ser jogador de área, tinha que jogar como ponta. Que quando ele jogou no Boca, jogou sempre como ponta. Tá vendo? Não jogava na área, dizendo, não, ele não serve pra jogar na área. Às vezes o cara tá no lugar errado. Mas a jogada dele no terceiro gol foi de ponta, foi bem também. Sim, não, mas veja bem. Mas ele se movimenta muito. O jogador de área, oportunista. Oportunista, os números dele nesse momento são melhores que até do Caleri. Eu não tô dizendo que ele é melhor que o Caleri, mas os números hoje são melhores que seis gols em nove jogos. Exatamente. Então, parabéns, porque era o Nico Lopes, era um jogador. Aquela coisa, né? Na todo época, mundo se trouxesse queria, o Nico Lopes, ia ficar. Não tô dizendo que o Nico Lopes é um fracasso, hein? Não é isso. Tô dizendo que até o momento, o Nico Lopes no Inter é um jogador que, dentro das circunstâncias do Inter, não consegue aparecer. Eu vi o jogo do Atlético Paranaense Inter. Eu vou te falar, cara, o Inter tá bizarro. Complicado o Inter, hein? Tá feio, tá feio. Ele o goleiro... foi até questionado lá, não foi? O empresário dele ficou bravo, que não botaram ele. É, não sei, cara. O goleiro... Esse Ábila que o Cruzeiro tem, você é melhor que o Nico Lopes. Eu não posso dizer que é melhor, não, melhor. Mas... O cara que tá mas deu certo. Ele está melhor. Está melhor, o cara faz gol. Se é melhor, eu não sei. Ábila que não jogará contra o São Paulo. O Ábila nem o Arrascaeta, né? É, e São Paulo agora tem o Cruzeiro. Nosso freguês eterno. É, eu não vou nessa aí de ficar nessas horas de freguês. Mesmo quando a gente tá ruim, a gente ganha deles, velho. Tem que ter garra, tem que jogar bem. E vou ser sincero, ontem time do São Paulo, o maior destaque foi o Chaves. Pra mim, o segundo maior destaque, juntos, o Cueva e o Denis. Fala, mas o Denis... O Denis fez uma defesa fundamental numa hora do jogo. Que se o São Paulo toma o gol... Logo no primeiro tempo. Você precisando ganhar confiança, se toma o gol no primeiro tempo... Já abala ali. Podia abalar. E o Denis calando vocês, hein? Sim, calando todo mundo. Graças a Deus, ainda bem. Eu prefiro um goleiro que me cale do que me dê razão. Porque, ó, o Denis não é só com relação a esse jogo, não. Mas em algumas partidas aí, ele já vem salvando São Paulo. Inclusive aquela partida contra o Grêmio que o São Paulo perdeu também. Sim. Pegou muito naquele jogo. Teve um jogo aqui no Morumbi recentemente, também não lembro contra quem foi. Mas também foi importante, pegou tudo. Só não pode continuar tendo aquelas falhas que nem tem no gol do Juventude, que tomou a bola no cantinho dele ali, não podia. Se ele saiu ficar... falando que não falhou, né? O questionamento em cima do Denis é até justificável, pô. Ele tá substituindo um ídolo. Mas, né? mas ele tá botando muita banca que não deveria, né? Sim. Sai falando. Às vezes ele fala... Agora mas aquele jogo lá ele falou deles. Que não falhou. É. Aquele jogo ele não assumiu o erro, né? Bom, falou que a culpa não foi dele. E o time, de uma forma geral, do São Paulo jogou bem. Eu queria destacar uma coisa, como eu não sou rancoroso, o Wesley fez até um bom jogo. Se dedicou e fez até um bom jogo. Sim. Não tem nem, olha, do São Paulo ontem não tem ninguém que eu possa falar assim, não, olha, que porcaria, foi mal. Ok. E os pênaltis todos foram pênaltis, tanto do São Paulo quanto do Figueirense. Agora que deu um alívio esse 3-1, meu Deus do céu. Tá livre? Não. Mas já subimos. Mas como jogou bem e ganhou, aí você não, dá uma... Não, subiu bastante ali, né? É, mas não é. É que não tá adianta você perto, subir. Né? Tá 10 perto. Pontos, né? São 4 pontos. É. Se empatar com o Cruzeiro é um mau resultado, é porque é em casa. É péssimo, não porque você também segura o Cruzeiro lá atrás. Você faz ponto, mas você também segura o Cruzeiro lá atrás. O jogo contra o Figueirense foi importante, porque o Figueirense ele tem 27. Se o Figueirense ganha no Morumbi, vai pra 30 e passa o próprio São Paulo, que tinha 28. Os resultados foram favoráveis pro São Paulo. Os resultados de fim de semana foram todos favoráveis. Menos a vitória do Sport. Menos a vitória do Sport. Mas de resto, tá bom. Parmeira. Parmeira? What the fuck? Aí, Domênico. Fala do líder. Tá zedando, hein? E zedando, ó. Chegou pra vocês aí, ó. Flamengo tá chegando, tio. Chegou pra vocês, ó. Flamengo tá chegando. Ih, Flamengo, cara. Vai se ferrar. Ô, Domênico. Torce mesmo aí, porque agora vocês têm que só torcer, filho. Teve sufoco. Meu time é o quarto, mano. Teve a chance de ganhar também o jogo, ter chance de fazer gol. Teve ambos lados, né, mas teve um pouco melhor, né? O Cruzeiro teve, o Grêmio teve um pouco mais de volume de jogo. E o problema da segunda-feira é o Gabriel Jesus. Né? Tá passando por exames, né? Foi fazer exames hoje. Né? Saiu com um probleminha na panturrilha. Precisa ver se vai ter. Na virilha. E o. Na volta agora, olha, torcedores foram receber o Parmeira lá no aeroporto. Já é clima, Domênico. É quarta-feira aquela sim, coisa. Sim, a primeira final de muitas que nós vamos ter, né? Já foi a de ontem também, né? Brasileiro. A de ontem foi uma... Foi. Uma pré-final também, vamos dizer assim. Porque você elimina praticamente o Grêmio nesse empate, né? Só antes de você falar do jogo, eu falei com o Norberto da Bocha. Ah. Pelo que falaram, o Jesus essa semana não joga, viu? É, acho que não joga não, vovó. Nem os dois jogos dessa semana, viu? Vai poupar o garoto. Contra o Corinthians também não? Acho que não. Pelo que falaram... Acho, mas é um achômetro. Pai, mas o exame ia sair hoje à tarde, gente. Nem divulgaram o bagulho, hein? Mas aí é... Como é que chama? É achômetro de boteco. Não, aquele... Como é que chama? É, já começou a afinar? Filho. Hã? Filho. Quando... Feeling. Feeling. Feeling. Feeling. Feeling do Morris Albert. Feeling. E aí? Falando um pouco do jogo, um jogo realmente muito nervoso, né? Um jogo bem fechado no meio de campo. E ambos os times tiveram aí... Era tudo, tinha tudo pra ser, em vez de um 0-0, um 2-2, né? Porque você pega uma cara a cara do Rafael Marques, que ele perdeu. Uma jogada de cara a cara do jogador do Pedro... Pedro Rocha. Pedro Rocha também, no primeiro tempo, né, mano? Você tem uma bola na trave... Onde também teve um pouco de mérito também do nosso goleiro Jailson, que fez uma defesaça. Ele espalmou, que homem, hein, Lolo? E a bola bateu na trave, e foi uma bola na trave. E teve também a do Dudu, que também teve a bola na trave. Então, assim, de chance, praticamente, você poderia colocar 2-2. Era um jogo que poderia ter sido com gols, né? E não um 0-0, que fica mais xoxo, né? O 0-0 vai dar aquele meio jogo, meio, parece que é meio xoxo, né? Sem gols. Mas 2-2, o Grêmio criou mais, Domênico. Não, mas as chances o Grêmio foi muito mais contundente. As chances mais claras, eu tô dizendo, de chance de gol mesmo. Teve alguns lances do Grêmio que poderia ter surtido efeito de gol também. Jailson fez pelo menos umas 4 ou 5 defesas. O Grêmio teve 3. Uma que o Jailton pegou e a bola passou por cima. Um chute do Luan pra fora e uma cabeçada do menino sozinho. Não, mas eu tô dizendo chance que é clara de gol. Bola na trave. Essa do Luan passou do lado da trave. É isso, chute cruzado. Mas eu acho que o empate pro Palmeiras ontem foi um bom resultado, porque o Grêmio jogou um pouquinho melhor que o Palmeiras. Minha avó falava isso antes do jogo. Mas tudo bem, mas o futebol é assim, cara. Ele tá jogando fora de casa. Quem tinha que buscar a vitória era o Grêmio. Claro. O Palmeiras, o empate fora de casa é muito bom resultado. É o Grêmio, cara. É verdade. O Grêmio é o time que tá disputando. Se o Grêmio ganha ontem, cara, pra que lugar que vai o Grêmio? Fica junto com o Santos disputando o quarto. E passa a galinhada, né? Passava não, não sua biscate, você não sabe ver... 36 e não sabe ver tabela, ou sua nossa cega? Desculpa, viu? Mas... A vitória na sua tabela vale 4 pontos, ou sua jeca? Ai, mas que grosseria. Claro que a vitória... Que tadinha, que tadinha. Claro que a vitória seria muito melhor, mas... com chances até do Palmeiras nesse jogo, na quarta-feira, abrir muito com relação ao segundo colocado, né? Mas não aconteceu a vitória, o empate é bom. Dependendo do jogo de hoje, pode ser um empate até melhor ainda, porque se caso o Atlético Mineiro não vença o jogo de hoje contra o Fluminense daqui a pouquinho, mas acho que vai ganhar, hein? Eu também acho, mano. Aonde que é? Tudo, é lá em Fluminense. Calma. É, calma, não é assim não. Fluminense é fraco, velho. É fraco, mas pode ser que aconteça do Atlético Mineiro não vencer o jogo. E se não vencer, o resultado fica realmente muito bom pro time do Palmeiras. Porque aí o Palmeiras só vai depender de até, pode ser até um empate, hein? Ah, não. Não, mas eu tô dizendo. Se hoje o Atlético não ganha, um empate deixa o Palmeiras na frente de todo mundo. Mas quarto o Palmeiras precisa ganhar, viu, Lolo? Mas é claro, joga em casa e precisa fazer os 2 pontos por jogo. Agora o Palmeiras depende de... deve 1 ponto pra fazer aqueles 2 desde o começo do campeonato, que eu digo. É. E o próximo jogo são mais 2, são 3. Então, aí sim, com a vitória... vai ficar somando aqueles 2 pontos que eu vinha falando desde o começo do campeonato. Tem que somar 2 pontos por jogo pra poder ser campeão. Mas não dá, o empate vale 1 ponto e a vitória 3. Como é que faz isso? Pois é um empate fora de casa e uma vitória em casa. São 4 pontos. Entendeu, mano? No agregado. No agregado. É. Entendeu? Tá bom. E vamos que vamos. É a primeira final. Eu não sei se o Flamengo vai ter problemas aí nesse jogo, não. De cartão amarelo. Não, alguma coisa. Não. Sei não. Se o Flamengo vem completo. Mas o Palmeiras mas é assim, achômetro, que o Gabriel Jesus não deva jogar esse jogo, mas também temos aí a volta do Mina, temos a volta do Jean, entendeu? Que exatamente. Que o Palmeiras não teve contra o Grêmio. O Alexandre, o Barrio. Mas teve que improvisar meio lá na lateral direita, né? Teve que ficar aquela... O Gabriel. Talvez praticamente ontem jogou sem lateral direito. Gabriel. Mas isso Gabriel... aí foi erro do Cuca, hein? O Gabriel jogou de volante meio fechando ali. Ah, não achei erro não, viu? Eu também não achei não. O Tietchan sabe fazer muito mais a função do que o Gabriel. Mas aí no meio ia ficar ninguém. Mas como ninguém, você coloca o Gabriel pra fazer a função do Tietchan e coloca o Tietchan na lateral. Mas não foi mal, foi legal. Foi bacana. Agora vocês vão pegar o Flamengo, aí o Flamengo tá enjoado também. O Diego tá voando. Tá enjoado. E o Palmeiras tá o quê? Não, vocês estão capengando, vai. Para, mano. Estão tropeçando, mano. Fala a verdade, mano. Se o Paulinho... Pera só um minuto. Tá capengando, velho. Se o Palmeiras tá capengando, o Corinthians tá fazendo também, o quê? Tá despencando, é isso? Não, tá o Corinthians ainda é o quarto colocado. Para, não fala bobagem. O Corinthians, ele briga pela quarta posição do Campeonato Brasileiro. Teu time vai perder a liderança nessa rodada. É, isso sim, Sim, não, é verdade. Se acabasse hoje o campeonato como o senhor sempre diz, nós éramos campeões. Fica quietinho aí. Inclusive, eu quero ver o Cuca se ele vai ter psicológico pra sustentar o campeonato quando perder a liderança. Aí eu quero ver. Segura a onda, porque depois é vocês. Vem, porco. Nós vamos dar uma naba em você lá na casa de vocês. O Flamengo mata a gente em terra. Aqui, ó. E vou falar antes aqui. O Flamengo mata a gente em terra, velho. Nós vamos dar um pau no queridinho. Isso mesmo. Nós vamos, vovó, escreve aí. Oi. Vamos dar um pau nos queridinhos da Globo. Deixa eu pegar vamos dar um pau nos queridinhos. Flamengo mata o Corinthians em terra. Flamengo é quarta e domingo. Sábado é esses mané aqui. Vamos ver, porcada. Esse aqui é manezão. Vamos ver, porcada. Esse aqui eu conto 3 pontos já. É só as manchetes, calma. Quero ver a cara do cu. Calma. Quero ver a cara do cu. Calma. Cara de segue o jogo, sem falatório. Rapaz, que isso, meu Deus. Dose, hein, senhor? Nossa, não calmante, tá dando um suco de maracujá. A gente foi citadinho, pro mano. Quero ver se vai ter psicológico pra segurar o campeonato quando você perder a liderança. A gente vai jogar sim. Aí eu quero ver. Senhor Jesus vai jogar? Ai, que merda. Ô, Cuca. O que eu coloco nessa... Vocês acham que se o Jesus não joga, traz um, eu não vou dizer um abalo técnico, é claro que traz, que a ausência do Jesus é notória. A gente acha que não. Mas você acha que o psicológico mexe também? A gente acha que não vai. Porque quando o Jesus está na seleção, daqui a pouco o Jesus está aí. Mas se o Jesus se machuca e fica alguns jogos fora, vocês acham que atrapalha o psicológico do grupo? Não. Não acha? Não, porque o Palmeiras ficou sem o... Todo mundo falava, agora, com esses 6 jogos, sem o Prazo, sem o Jesus, o Palmeiras pode ter problema. Não teve. O Palmeiras continua líder do campeonato, continua. Mas não dá pra falar que não faz falta, né? Não, fazer falta faz falta, porque um jogador como o Gabriel Jesus é um jogador que ele. E muda o jogo. Ele é um talento diferenciado dos demais, né? Se não jogar, ele vai jogar quem? É o Eric ou o Rafael Marques? Pode ser. Ontem jogou o Barrios também. O Palmeiras tem o Alexandre voltando. O Palmeiras tem aí. Claro, não é o mesmo, presta atenção, não estamos comparando o jogador, mas o Palmeiras tem vários jogadores para posição. Tem o Barrios, tem o Leandro Pereira, tem o Alexandre, já falei o Barrios. Leandro Pereira. Exatamente, tem o Eric, pode jogar com 3 jogadores. Mas todos esses que você citou é tirar um Ferragamo do pé e colocar um croque, velho, tá de brincadeira. Só lembrando uma coisa. Mas o Palmeiras tem elenco pra isso. Ele pode não ter acho que talvez não seja nem essa expressão que você fez, mano. É que o Gabriel. Mas o Palmeiras hoje, ele tem um ataque que eu digo assim, um ataque de banco, de reserva, tudo. Melhor que muito time, melhor que teu time. Aonde? Teu time nem atacante aonde? Tem, filho. Aonde? Esses caras aqui daria tudo pra ter Alexandre jogando. Aonde? Leandro que é Alexandre, meu Deus. Segue o jogo. Segue o jogo, sem falatório. Ah, o jogo segue agora com a BV Financeira. Amigão, não deixe pra depois o que você tá querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter 2 vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! Estádio 97. E ó, estamos no mês de aniversário da Dutra Máquinas. Tá precisando de ferramentas? Então corre, que setembro é o mês de aniversário da Dutra Máquinas. E tá cheio de ofertas incríveis para comemorar junto com você. Nesse mês, a Dutra está destacando a linha de ferramentas à bateria da DeWalt, como furadeiras, parafusadeiras e chaves de impacto. Inclusive, as ferramentas DeWalt, elas podem ser utilizadas nas mais variadas aplicações, garantindo um rendimento altíssimo no seu trabalho. As ferramentas DeWalt, elas são feitas para durar e foram testadas nas mais extremas situações. Não é à toa que só a DeWalt dá 3 anos de garantia, sinônimo de qualidade. A linha completa de ferramentas DeWalt, com preços imbatíveis, você encontra na Dutra Máquinas. Vá a uma das 5 lojas ou compre pelo site dutramáquinas.com.br. E lembre-se, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. O placar do Estádio 97 informa... Na Vila, Santos 1-2. Corinthians 1, de virada, hein? Cristóvão Borges não pode dançar funk. Sabe por quê? Porque ele não sabe mexer. Quem cai primeiro, hein? Cunha ou Cristóvão Borges? Sorte está lançada. O jogo, eu tive conversando com o RG número 2. A gente estava falando coisas de sítios, etc. Às vezes ele liga, né? Às vezes fica, quer conversar. Daí eu falei, mas RG, é um jogo complicado. Seria chato se você não tivesse amanhã no estádio. Daí ele falou assim, Sombrinha, se perder, eu prometo que amanhã eu vou pro programa. Ele falou? É. Ah, tá. Eu tá acredito bom. No velho. Mas, acredito. Mano, vamos lá. Quem voltou foi o Marcial, hein? Devolveu aí do Cruzeiro. Ele rescindiu o contrato, né? Por quê? Não tá rendendo lá? Não, o Corinthians ele fez uma solicitação e os dois fizeram um acordo de cavalheiros ali. Então tá de volta. No empréstimo dos dois jogadores, o Williams e o Marcial. Como o Marcial não está sendo aproveitado lá no Cruzeiro, o Corinthians solicitou a volta do jogador. O Cruzeiro de pronto atendeu aí. O moleque vai se reapresentar amanhã no Corinthians. Boa. E o Williams, todo mundo pensando que ele poderia retornar ao Cruzeiro, né? Seria uma bênção. Mas aí ele permanece até o final do ano. Aí o empréstimo permanece vigente. Também o gordo, não tá? Gordo, velho. Mas aí, Bento, o que mais? Não, aí eu conto o Curitiba. E o Guilherme também, né? Não joga contra o Curitiba. Não joga, parece que sentiu aí uma lesão no treinamento da manhã. Mas o negócio é o seguinte, Bento, com relação à partida de ontem, cara, normal. O Corinthians ele começou jogando muito, a escalação aí que o Cristóvão começou a partida, a escalação que a torcida do Corinthians espera ver mais vezes, o Gustavo jogando de centroavante, o Luca um pouco mais aberto pela esquerda, o Marlone pela direita. O Corinthians no primeiro tempo ele criou possibilidades ali para inclusive fazer um placar muito mais elástico, tá certo? No mínimo uns 2-3 gols aí em cima do Santos. E o Corinthians ele não teve a competência de empurrar mais bolas para dentro do gol. O Corinthians ele criou boas jogadas ali, poderia ter virado pelo menos com 2-0, mas não conseguiu criar. Recuou, né, mano? No segundo tempo, cara, a postura do Corinthians foi inadmissível. É esse tipo de derrota que a torcida contesta e contesta com razão. O Cristóvão, cara, ele fez uma grande M. Ele sacou lá o Gustavo do time e colocou o Marquinhos Gabriel. Ou seja, quando você tira um centroavante, tá certo? Tá prendendo a marcação ali de 2 zagueiros e 1 volante que ficam em cima dele e coloca o Marquinhos Gabriel, que tava morto com Farofa em campo, aberto pelo lado, você não impede, talvez, ali que a zaga adiante também ali o posicionamento e comece a empurrar o Corinthians, e comece a encurralar o Corinthians no seu campo de defesa. E foi isso que aconteceu. O Corinthians, ele mais cedo ou mais tarde, tomaria o gol. Tava na cara. Porque o Santos começou a gostar do jogo. O Corinthians, ao invés de manter a postura que teve no primeiro tempo, adiantando a marcação, fazendo aquela marcação alta, pressionando a saída de bola do Santos. Não. O Corinthians, ele fez 1-0 ali, virou o jogo. Aí depois, todo time brasileiro fica com essa porra desse comportamento de bunda mole. Tá certo? Ao invés de ir pra cima e fazer o segundo, fazer o terceiro e nocautear o adversário, não. Fica com esse pensamentozinho, não, vamos jogar agora no contra-ataque, vamos explorar o contra-ataque, deixa o adversário vir pra cima. Tá errado, velho, tá errado. E a modificação do Cristóvão foi patética, cara. O Marlone, que tava jogando muito no lado direito ali, fazendo as tabelas ali com o Fagner e com o Rodriguinho, ele foi deslocado quando o Marquinhos Gabriel entrou pro lado esquerdo do campo. Matou o Marlone, cara. Matou o Marlone. Depois aí toma o gol, aí você fala, porra, qual que é a tendência? Agora eu vou me expor novamente, porque, pô, o Santos aqui com o psicológico melhor, empatou o jogo, jogando em casa, a tendência é os caras virem pra cima. Vou pra cima também pra não mostrar que eu sou covarde. Não, o que ele me faz? Ele me saca lá o Giovanni Augusto e põe o Williams, cara. Porra, acabou de chamar mais ainda o jogador do time do Santos pra cima. Fez tudo isso? Fez. Aí eu critico aqui, contesto o Cristóvão, quando eu falo que não é técnico pro Corinthians, é por causa de atitudes como essa, cara. Um jogo ganho, Sombra. Confronto direto, jogo de 6 pontos. O Corinthians, se vence o Santos ontem na Vila Belmiro, abriria 7 pontos e praticamente aí inutilizaria o Santos no Campeonato Brasileiro. Porque o Corinthians ele teria 3 rodadas praticamente de vantagem em cima do Santos. É É um absurdo, um absurdo. Um time que consegue aí, ainda mais diante das dificuldades que o Santos tinha, de não ter Ricardo Oliveira, não ter Lucas Lima, não ter Vitor Ferraz. Né, porra, fez 1-0 na Vila, o Santos perdido em campo. O Corinthians dominando o jogo, mata o jogo, cacete. Mata o jogo. Tá de brincadeira, mano. Aí o Cristóvão faz uma presepada dessa daí, velho. E eu sou obrigado ainda a falar, calma, a culpa não é do Cristóvão. É do Cristóvão, sim. Sabe por quê, Sombra? O time do Corinthians, eu entendo também, perdeu peças importantes. Os jogadores protagonistas que saíram não foram repostos. O Jadson, Renato Augusto, o Gil, o Malcom, o Wagner Love, o Ralf, enfim. Concordo plenamente. Nenhum desses jogadores que o Corinthians trouxe pode suprir a ausência desses aí que eu acabei de citar. Nenhum. Estão todos bem abaixo, muito abaixo. Só que o time do Corinthians, mesmo com essas dificuldades, sem esse protagonismo todo, ele ainda pode jogar mais bola do que estava jogando. Tanto é que o segundo tempo contra o Fluminense jogou, o segundo tempo contra o Sport jogou, o primeiro tempo contra o Santos ontem jogou. Pode jogar mais bola? Pode, claro que pode. O time do Corinthians, volta a falar, não tá ali, sei lá, brigando pelo título aí com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, porque esses aí estão degrau acima, em termos de elenco e em termos de protagonismo. Eles têm jogadores ali que podem fazer a diferença aí quando o jogo tiver enroscado, quando o jogo tiver enrolado. O Grêmio tem o Luan, o Grêmio tem o Wallace, o Palmeiras tem o Gabriel Jesus, o Flamengo tem o Diego, tem o Guerreiro, enfim. O Corinthians, ele tem aí hoje um conjunto que, quando bem treinado, ele consegue, talvez ali, no fato de ser homogêneo, superar algumas adversidades. Mas não tem aquele cara que você fala, toca lá que o cara resolve. Não tem. Mas dá pra brigar pela quarta vaga, se jogar a bola que jogou no primeiro tempo contra o Santos. Aí o seu Cristóvão vai lá e faz uma atrocidade como essa, porra, é praticamente dá uma arma pro teu inimigo. Fala, ó, o negócio é o seguinte, eu tô aqui com uma arma carregada na cintura, mas eu não vou usar. Você quer usar? O cara fala, opa, daqui. Foi o que o Cristóvão fez. Medroso, né? Foi o que o Cristóvão fez. Mas esse tipo de comportamento, Sombra, esse bundamolismo, cara, ele toma conta do futebol brasileiro. Mas é verdade. O que me irrita, e não só o Corinthians, eu sei que outros times também, porque agora você que tá no carro deve falar, mas meu time também é assim. Faz 1-0, ao invés de ir pra cima e tentar já fazer o segundo e tentar fazer o terceiro, não, cara, recua. Dá espaço pro adversário gostar do jogo. E o time do Santos, mesmo com os desfalques, Sombra, é um bom time, cara. Você vê aí o Dorival Júnior no intervalo, ele mas deu um nó no Cristóvão. Ele foi pra cima, você acha que os cara. Times recuam porque é uma orientação? Ou já tá meio que na cabeça mesmo do jogador, falando, não, fica na boa aqui atrás? Sombra, se ele tivesse preservado a escalação do Corinthians da forma como tava jogando, e aí eu não sei se o Benjamin concorda, eu acho que o Santos não agiria da forma como agiu. A partir do momento que ele sacou lá o Gustavo, que era o centroavante, que tava prendendo a linha defensiva do Santos lá no campo de defesa, ele fez com que a defesa do Santos se adiantasse também junto com os volantes. O Dorival, Sombra, ele tirou o Thiago Maia, que não tava jogando nada, e colocou o Vecchio, mano. Ou seja, tava na cara que ia vir pra cima. E o Cristóvão aí, apático da forma como ele tava, ele fez essa grande M e ferrou o Corinthians. Essa derrota tá na conta do Cristóvão, cara. Você concorda, Benjamin? Tá na conta do Cristóvão? Puta, meu, vou te falar, eu não acreditei. Ontem, juro que eu não acreditei. Eu tava vendo o jogo, mas tava o segundo tempo, olhava no relógio. A hora de tomar gol. Tava na cara. Tava na cara. Eu ia tomar o gol, eu não sei o que aconteceu. Eu também não teria tirado o Gustavo, não. Agora... o Cristóvão errou ontem. Errou. Cara, eu juro... porque ontem eu preciso achar a palavra. é pra não falar bobagem, cara. Pode falar. Não pode. Fala. Isso aqui é o microfone. Não é que no, eu vendo, dependendo do que é, pode falar. É que ontem em especial deu uma raiva, cara. Mas deu uma raiva, velho. E se o Corinthians não consegue jogar bem os dois tempos, eu prefiro que jogue bem o segundo. É. Porque aí não perde, entendeu? Conveniente que jogue melhor o segundo. Você pode ver, os jogos que o Corinthians jogou mal, paca, o primeiro tempo, ele jogou bem o segundo e ganhou, cara. Pô, mas ontem, olha, eu vi o jogo, juro por Deus, deu 10 minutos. Eu falava assim, bom, vai que o gol do Santos vai sair, é fato. Só sabia a hora, cara. Você sabe. E ontem era o dia de ter ganho do Santos. É, o Corinthians não matava. Ganhar o Santos na Vila é complicado. O Santos quase não perde. O Corinthians tem dificuldade de jogar com o Santos na Vila. Pô, sem Lucas Lima, sem Ricardo Oliveira, sem Vitor Ferraz, entendeu? Pô, ó. Sabe por que o torcedor tá mais puto? Porque são os dois clássicos que o torcedor do Corinthians não admitiu. É aquele 1-1 contra o São Paulo, que o torcedor foi pra arena, certeza que ia fiar chocolate. E ontem o torcedor do Corinthians tinha certeza que ia ganhar. Porque o Santos estava desmontado. Porque contra o Palmeiras sabe que não dá, né? Aonde, filhão? Vocês são freguês em casa aqui, Paquito. É? Mas, ô Benja, é... Não, não tô zoando, não. Você é louco, filhão. O Palmeiras você tem um time mais forte, ué. Aonde? Você vai ver sábado, ué, cê... Marreco. Não, mas não tô falei zoando, cê... Mas o jogo... Eu tô zoando. Não é isso. Mas o jogo do contra o São Paulo estava num momento mais difícil. É isso que você quis dizer. Ontem o Santos estava num momento difícil. Sem os principais jogadores, jogando na Vila, com o time, sei lá, todo desarrumado. Já com o Palmeiras é diferente, é isso que eu tô falando. Olha, eu vou te falar um negócio. Eles levam tudo por... Não, nossa, é o que eu tô falando... Pode falar, que os caras... Não, porque eu tô falando dos dois jogos que aconteceram. Não, mas você deu a entender eu falei os dois que jogos. O Palmeiras não tem jeito de ganhar, ó. Eu falei os dois jogos. Ah, é mais difícil, né, Sombra? Ah, mas o time é melhor. Aí. Ô, Sombra, é verdade. A verdade é uma só. Eu falei os dois... É que não quero falar, não quero ficar nojento, entendeu? Mas o Corinthians com o Palmeiras é difícil. Cuidado, e você gente. Ficar no jeito, é eu te dou um banho gostoso. É difícil. Se vocês perderem a liderança na quarta-feira, difícil. Eu quero ver a sua cara de nada, aqui. É difícil. Com nós, ele sabe que a Flamengo, é difícil. O Flamengo mata e nós enterramos. Calma, gente. Segue o jogo. Mas vamos voltar. Segue o jogo, sem falatório. Vamos voltar ao jogo do Corinthians e Santos. Mas eu quero comentar com você, Benjamin. Assim, falta uma semana. Se eu falei já algumas vezes. Me parece, muitas vezes, que o torcedor, de uma forma geral... Às vezes, tem um entendimento melhor do time do que quem o dirige. Você tá falando assim, por exemplo, ontem, se você fizesse uma pesquisa no torcedor, o que você mudaria no campo aqui? Jamais faria substituições que o Cristóvão fez. Como eu não colocaria o Williams para jogar, mas nem por decreto. É. Eu vou te dar um exemplo no São Paulo, que há um tempo atrás, tava lá o André Jardine, lá, o da base, resolveu ir. Calma, gente. Segue o jogo. Mas vamos voltar. Segue o jogo, sem falatório. Vamos voltar ao jogo do Corinthians e Santos. Mas eu quero comentar com você, Benjamin. Assim, falta uma semana. Se eu falei já algumas vezes. Me parece, muitas vezes, que o torcedor, de uma forma geral, às vezes tem um entendimento melhor do time do que quem o dirige. Você tá falando assim, por exemplo, ontem, se você fizesse uma pesquisa no torcedor, o que você mudaria no campo aqui? Jamais faria substituições que o Cristóvão fez. Como eu não colocaria o Williams para jogar, mas nem por decreto. Eu vou te dar um exemplo no São Paulo, que há um tempo atrás, tava lá o André Jardine, lá, o da base, resolveu, acho que esses técnicos são chamados às vezes de professor, eles acham, eu sou professor, eu preciso ensinar sempre alguma coisa. Nem sempre, hein? A torcida do Corinthians pegava no pé do Wagner Love, pegava, a gente descia o pau. Wagner Love, pô, não pode jogar, mata a bola de canela. E o Tite lá, vai jogar, vai jogar, vai jogar. A torcida pegava no pé. Aí um dia o Wagner Love começou a jogar, fazer gol, gol, gol, gol. Pouco foi embora, aí a gente ouve os negros falar, pô, o Wagner Love faz uma falta. Não são todos, mas ao no caso do Wagner Love faz meio... falta porque o Corinthians não tem nada. Há um meio, termo, cara. Agora... Eu continuo falando também, o Cristóvão também não tem tantas opções assim. Você vê, o Guilherme já machucou de novo. Ah, mas aí no caso não é quem ele deveria pôr, ele deveria ter tirado, né? Você vê, quanto ao esporte, o Cristóvão acertou o time no intervalo, olha que louco. O Corinthians jogou o primeiro tempo horroroso, ele foi lá no segundo no intervalo, mexeu no time, mexeu bem, foi agressivo. O Corinthians voltou ao segundo tempo jogando pra caramba. Ontem foi ao contrário. O Corinthians podia ter resolvido o primeiro tempo, não resolveu. Aí no segundo ele me faz aquela mudança, velho. O que dá raiva é porque você tá vendo o jogo. Você não queria falar assim, você queria pegar mais pesado agora. Não, não posso. Não, posso falar, não posso falar palavrão. Né? Você nota. Não posso falar palavrão. Tá, mas você tava olhando, e ó, pode ver, tô dizendo por isso que assistiu o jogo ontem, ele contava no relógio. É batata, batata. Pô, falar, ó, o gol do Santos vai sair, cara. Não tinha como não sair. É isso que dá raiva. Você tá vendo o jogo, tá vendo, e o time para. E se tivesse ganho ontem... Porra, jogava quarta-feira com o Curitiba lá, sossegadão, empate, bom resultado. Porque o Corinthians abriria, se eu não me engano, tô sem a tabela aqui, 7 pontos. Não é isso? Alguém tá com a tabela aberta aí? É? Então, o Corinthians abriria 7 pontos em cima do Santos. Exatamente. Sete. O Corinthians sete hoje pontos. Tá 1 ponto só o Grêmio, na frente. O Grêmio caiu, o Corinthians quarta-feira jogava aí por um empate lá em Curitiba, tava... Não, o Corinthians vai administrar, tá com a vaga... administrando a vaga, ganhar, a vaga ali, porque os caras... Mas não, pô. Agora tá ameaçado. Toma uma virada daquela. Santos. Toma 1 ponto atrás do Santos. E a Corinthians e Curitiba é um jogo complicado. Ah, é porque o Curitiba precisa ganhar. Curitiba tá desesperado. E é jogo de televisão. E ó, Curitiba é esse que meteu 4 no Grêmio. No Grêmio. É. No primeiro tempo. É. Mas o Curitiba é lá, né, mano? Mas o Curitiba... Então, aí que tá, então, Domênico. Tem que aproveitar a oportunidade e ganhar os jogos que você pode Curitiba ganhar, cara. O Curitiba, porque esse jogo é enroscado, velho. É enroscado. Mas é o Curitiba, né? Mas aí que tá. Pô, mas enfiou 4 no Grêmio no primeiro tempo. Domênico, era mais fácil o Corinthians vencer o Santos ontem do que ganhar do Curitiba quarta, velho. Tá de brincadeira. Como não? Olha, o Curitiba sim, nos últimos... Concordo, mano, mas não pela, deu. Pela já circunstância... Não, mano, tem razão. Pelas circunstâncias do Só Santos... Só que o Santos pega o Botafogo lá. E a Corinthians e Curitiba é um jogo complicado. Ah, porque o Curitiba precisa ganhar. O Curitiba tá desesperado. E é jogo de televisão. E ó, Curitiba é esse que meteu 4 no Grêmio. No Grêmio. É. No primeiro tempo. É. Mas o Curitiba é lá, né, mano? Mas o Curitiba. Então, aí que tá, então, Domênico. Tem que aproveitar a oportunidade e ganhar os jogos que você pode Curitiba ganhar, cara. O Curitiba porque esse jogo é enroscado, velho. É enroscado. Mas é o Curitiba, né? Mas aí que tá. Pô, mas enfiou 4 no Grêmio no primeiro tempo. Domênico, era mais fácil o Corinthians vencer o Santos ontem do que ganhar do Curitiba quarta, velho. Tá de brincadeira. Como não? Olha, não, o Curitiba sim, nos últimos... Concordo, mano, mas não deu. Pela circunstância... Não, mano, tem razão. Pelas circunstâncias do Santos... Só que o Santos pega o Botafogo lá. É o jogo próximo aqui, ó. Botafogo estando lá. Tudo bem, sei, mas esse jogo analisando o Corinthians. Eu sei, mas esse jogo dá uma. Esse jogo dá uma brochada, pô. Olha. Eu prefiro jogar contra o Botafogo fora do que o Curitiba fora. Eu prefiro. Ah, não. Eu prefiro. Não, prefiro. Então, olha o Botafogo, tá 5. Se o Botafogo tá 5 pontos do Corinthians. É, mas eu prefiro. Esse é jogo, o jogo de ontem. Ó, o Botafogo ganhando do Santos, ele chega. 38, ele fica um ponto do Santos. O jogo de ontem deu uma brochada, Dudu. Os caras brochou. Ontem foi uma cachoeira de água fria. Nos últimos 5 jogos, o Curitiba tem uma derrota. O Corinthians tem 3, é isso? O Corinthians também não tá com aquele time forte, Benjamin. A torcida sabe disso. Sim, Domênico, mas o Corinthians tá lá, bem ou mal, o Corinthians tá lá em quarto. Ontem era um jogo, um confronto direto com quem briga pela vaga. E eles estavam mais... Né? O Grêmio não ganhou do Palmeiras, o Grêmio tá num momento de ruim. Cara, o Corinthians ontem abriria 7 pontos contra 7. Os últimos 15 pontos... É, faltando 14 jogos. É muito ponto. É, o Corinthians ele perdeu do Grêmio, perdeu da Ponte e perdeu do Santos. Corinthians dos últimos 15 ganhou 6. É pouco. 40% de aproveitamento. Agora, 40% de aproveitamento é o aproveitamento hoje do Curitiba. É. E o Curitiba tem quanto? Dos últimos 15? Não, mas se você pegar o desempenho... Nos últimos 15, o Curitiba ganhou 7 pontos. Mas se você pegar o desempenho... Mais, né? Se você pegar o desempenho... Desculpa, 8 pontos. Se você pegar o desempenho de segundo turno, se não me falha a memória, o Botafogo é o primeiro. É o Botafogo. Empatado com o Flamengo. E o Corinthians estaria... Só em... o segundo turno? É, só o segundo turno. Provavelmente o segundo turno. Não, mas o Palmeiras está um ponto atrás, se não me engano, do Flamengo e do Botafogo. O Corinthians estaria, se eu não me engano, em 13º... Acho que é 13º, 12º, por aí. Estaria a posição do Corinthians. Se eu não me engano, acho que dos 5 jogos aí que aconteceram no segundo turno, o Flamengo e o Botafogo lideram, acho que com 12 pontos ganhos. 12! 12 pontos! É, que dia é hoje? O Palmeiras, se eu não me engano, acho que ele fez 11 pontos. 12! Aqui, ó. Classificação do segundo turno do brasileiro. Primeiro, Botafogo com 12. O Flamengo também, né? E o Flamengo tem 12. O que muda aí o critério. Uhum. Terceiro, Palmeiras com 11. Cruzeiro tem 10. Chapecoense tem 10. Olha a Chapecoense. Curitiba 8, Ponte 8, Atlético 7, Sport 7, Santos 6. São os 10 primeiros. Olha, boa noite. Ô, Azedão! Você já tava aqui, você já tava aí. Ô, Zedão. É uma palhaçada, entendeu? Ô, time Zedão. Que ganha. Fala aí, meu amor. Tudo bom, Zedão? Ah, tudo ótimo. Caramba, hein? Vitória sensacional, porque não deixou desgarrar. Volta aí forte pra briga pra Libertadores. Eu tomei uma caipirinha sem álcool ontem. É? Começou, fez o segundo gol, meti vodka nele. Zedão? Sem três principais esfarques aí do time. Você acreditava? Na realidade, o seu Bento, respeito muito o seu trabalho. Muito obrigado. A Rádio Energia. Você tá uma vaselina pra caralho. A Rádio Energia 97, essa credibilidade de rádio. Agora, o que aconteceu com o Santos foi uma palhaçada, né? Porque lá contra o Grêmio já, eles já tentaram mostrar. Contra o Inter. Contra o Inter, tudo senta na. Borba mesmo. Olha. Eu falo o que eu quiser aqui, rapaz. Ó. Ele tem diploma, ele pode. Evidente. Né? Aguenta depois. Enfim, já tentaram lá, viu, Sombra? Lá atrás, já tiraram o Lucas Lima, já tiraram o Ricardo Oliveira. Você tá falando que foi tudo programado? Foi tudo armado pra acabar com o Santos, evidente. Ontem, viu, Sombra? Eu me senti os 300 da Vila. Os 300? Os 300 da Vila. É todo mundo contra o Santos, acuadinho ali. O Xerxes Augusto. O Xerxes Augusto. entendeu? Ai. Todo mundo, sabe o que a gente fez? É. Abaixou o escudo, espetou na hora certa. E chupa a galinhada trouxa, vai se ferrar! Isso! Todo mundo aí! Vai ser escroto! Vai! O Santos que agora visita o Botafogo. É um confronto direto, porque o Botafogo subiu muito na tabela. Babaca! Né? Então tem um confronto bom aí, porque o Botafogo se ganha também, encosta no Santos. É. O Botafogo é a melhor campanha do segundo turno, né, RG? Replay do estádio! Replay! Replay do estádio! É isso aí, mano, replay do estádio, certo? Como segunda estarei lá em Santa, quero já deixar o meu chupa, mano. Um abraço, mano. Nossa, valeu. Adiantado! Chupa antecipado! Isso. Eu tenho pena, porque ele faz isso de maneira covarde, porque ele sabe que segunda-feira não vai estar aqui pra ser aloprado. Ele sabe que o Santos vai perder. Mas você vai guardar aloprações pra terça se o Santos perder? É lógico, vou dar uma jorrada nele igual eu sempre. Ah, ele sabe, velho. Ele olhou pra mim aqui com uma cara de pena e parecia o cara do Shrek. Sabe o gato do Shrek? Gato de botas? É. O gato Shrek, quando ele olha pra cima assim, ó, o RG fez essa cara pra mim. Nem ele acredita nessa mentira que ele acabou de gato de bota. Deixa pra falar mais depois. Não, o senhor tá correndo, o senhor tá fugindo. Deixa. O senhor tá fugindo. Nossa! Covarde. Mandou um chupa antes, hein? Ué, mas peraí, covarde. Por que covarde? Porque ele sabe que se tivesse perdido, ele não estaria aqui. Ah, mas não perdeu. E ele não ia ser aloprado. É, mas ele não perdeu. Não perdeu. Ué, mas é que tá. É, graças ao Cristiano que ia ganhar. Só um minuto. Ele foi franco atirador, velho. Mandou bem. Oportunista. Mas foi oportunista. Ele não mandou bem, não. Ele foi franco atirador. Ele podia ficar quietinho na dele. Ah, lógico que não. Ele não ia vir hoje do mesmo jeito. Ele comeu mortadela e rotou peru. Não, mas ele foi. Lógico que não. Ai, que gostoso, com curtíssimo. Eu acho que ele foi bem pra caramba. Olha, o RG, ele chegou, ele não falou assim. Não sei o que vai acontecer. Ele falou assim: ó, já um chupa antecipado. Vindo de quem veio. Não me surpreende. Ah, olha aí. Gente, o RG não é o que a gente pode falar daquele. Ué, não tenho culpa. O RG não é o que a gente pode falar, nossa, baita, baita bom caráter. Aceita o golpe, velho. A gente pode falar, nossa, baita bom caráter, não. Aceita que ela mandou um chupa antes. E aí, se não viesse, e aí? Falava amanhã pra ele chupar. Aí já esfriou o defunto. Não esfriou. Já perdeu, velho. Agora, voltando ao torneio, que parece aí, ó, Santa Cruz e América parece que já foi, né? Já era. O Santa Cruz caiu ontem, né? Ah, o Santa Cruz não ontem. É a última chance era essa vitória contra o Sport, tomou uma virada. Nossa, e o Diego Souza ontem? Quem ele fez? Você não viu? Não. Quis brigar. Rapaz, ele foi expulso. Ele foi expulso? Foi expulso, saindo ele ferrou, de. Então. Saindo do campo, ele quis sair na porrada. Ele ferrou. Os jogadores foram, parecia futebol americano, tive todo mundo pulando em cima dele. Que é isso? É, ele queria pegar o cara, foi até o túnel lá, queria pegar o cara do Santa Cruz. Santos, ele fez isso também com o Domingos? Na rasteira no Domingos? Ah, no Domingos eu não mexia, não, velho. Não, o Domingos ele não lembra. Ali, a treta é boa, hein? Então, cara, mas olha aí você vê. Agora, um time que vem muito mal no segundo turno e também tá lá embaixo é o Vitória, hein? O Vitória também começa a se transformar num forte candidato ao rebaixamento. E sabem quem tá... Tudo bem, o São Paulo tá mal no segundo turno, né? Só tem 5 pontos. O Grêmio tem 4. Ah, não, tem 5 pontos no segundo turno também o Grêmio, cara. Caiu muito, né, velho? O Grêmio também, segundo turno, hein? E o Inter, vocês acham que... Continua na mesma, é o último. Acho que o Inter tem grande chance de ir, hein? E ontem ainda teve um pênalti dessa vez, eles sentiram na pele, né? E ontem teve um pênalti em cima do... Como chama? Do... Oh, acabamos de falar Nico Lopes. O juiz não deu. A minha opinião sobre o Inter... No choba dos outros é refresco, né? O Beija. Oi, a minha opinião sobre o Inter, né? Uh-huh. Se o Inter ficar entre os quatro, ele cai. É bom tomar cuidado. Mas empréstimo, é óbvio. Eu não tinha pensado, não. Não é óbvio, qualquer não, clube tinha... ficar entre os quatro últimos, cai. Eu não opinião, tinha pensado nisso. Pense nisso, mas você, pessoal do Sul. É parcial, porque pro Azedão você dá mó bola. Pro empréstimo você fica cutucando ele. Ah, eu não gosto que ninguém me cutuque outra. Eu não preciso de defesa, não, né? Não. Que é gaúcho forte, de mão baixa, né? E o curso? Tá dando bastante? Gaúcho forte de mão baixa. Cris, eu tô dando um curso online agora. Eu abro a web e tudo. Webcam. É mesmo? É. Tá brincando? É online. Curso pela web? É. Curso é sem nudes, não tem vida, né? O novo curso. Qual o tema do curso? Não, é um é deles, né? Esse é depois da meia-noite. Tá. Sem nudes não há vida. Sem nudes não há vida. É pior que é mais ou menos por aí, velho. Né? Estádio 97, tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Esser, construindo com valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também oferecimento de Pirelli. Chegou a promoção Pirelli e você no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Procure seu revendedor oficial e venha viver essa emoção com a Pirelli. Acelerou, comprou, ganhou. Baterias Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Ô, mano. Sim. Que dica que você dá, porque você sabe, são 6h25, é a hora que bate uma fome, cara. Essa vida que fome. E eu, quando olho pra você, eu vejo. Hein? Quando eu olho você, eu vejo um frango. Frango não, velho. Aqui, ó. É o frango, velho. O frango do KFC, maluco. O bagulho é louco, hein? Nossa, isso aqui é bom demais. Mas, ó, hoje eu tenho uma baita dica, amigão. Se liga só. O goleiro do seu time gosta de um frango? Se gosta quando vai no KFC, tudo bem, né? Porque ali é top demais. Agora, se ele gosta na hora do jogo, meu irmão, aí é osso, hein? Aí é problema, Sombra. Aí não dá. Mas se for o goleiro do time rival, por exemplo, goleiro do Porco, beleza. Aí eu vou curtir, né? Certo. Ou, no caso do Domênico, se for o goleiro do Corinthians, aí ele vai curtir. Ah, sim. É ou não é? Ou se for eu e o Domênico, o goleiro do São Paulo, o Denis, aí beleza, pode tomar frango à vontade, velho. Pode não. Por isso, Domênico Gato, o KFC criou o troféu KFC, que vai, ó, vai eleger o frango mais gostoso da rodada. Se liga só, rapaziada. Mas não pode ser qualquer falha, não. Tem que ser aquele baita frango, aquele frangaço frangão de verdade, velho. Porque o frango do KFC é frango de verdade. É 100% frango, velho. É bom os goleirões se ligarem, Domênico Gato. Porque a gente aqui, a galera do Estádio 97, tá de olho, hein? Troféu KFC. Torça pro seu goleiro não ganhar. Vamos eleger aqui quando tiver um frangaço que quem vai levar o troféu é o KFC, hein? Não sei porquê, mas em breve eu acho que o troféu vai pro tal do Francácio. Não, muito pelo contrário. Francácio? Francácio. Vamos fazer um bolão aqui. Quem você acha que dos paulistas aqui é o próximo goleiro a levar um frango? Cássio. Eu voto no Denis. Peraí, deixa eu marcar aqui. Eu voto no Cássio. Você, Benjamin. Quem é o próximo paulista aqui que vai levar um frangaço? Denis. Você, Domênico. Ah, não. Não? Não é o deles, não. Quer mudar de voto? O Jailson tá muito bem, velho. Toda vez que um cara tá muito bem, vai acontece alguma coisa. Você acha que vai levar um frango? Não tô, mas é verdade. O Jailson substituiu o Praz bem pra caramba. Não errou, né? Hã? Até agora não errou. Só fecha o gol. E não vai errar. Se o Praz voltasse hoje, era banco. Também acho, não pode sacar o Jailson. Pergunta não, pra tá mim aí, ô, carequinha. Pera aí, só um minuto. Domênico, você já falou, o Benjamin falou que vai ser o Jailson. O Azedão. Tá 1-1-1. Azedão. Aranha, aquele otário, vai, o trouxa. Ô, é, da ponte. Ele tá na ponte, é paulista. É, pode. Que ódio no coração. Ah, é de boa. E você, Motinha, quem você acha que é o próximo goleiro paulista do Levão Frangaço? Porto também. Jailson. O cara não erra, velho. O cara tá bem. Aí, Loló. O Basílio, quem você acha, Bá? Acho que é o goleiro do Santos, cara, que ele bateu... O Vanderlei? O Vanderlei. Então, na nossa eleição aqui, o que ganhou foi o goleiro do Palmeiras. O Jailson vai levar o troféu KFC, hein? Você votou? Não, quem? Votei em quem? Você não votou? Não votou. Você vota em quem? Eu acho que é o Denis. Então empatou, o Jailson e o Denis. Nossa, vocês Domênico é um trouxa, né? Empatou, o Jailson e o Denis. Achando que ganharam. Cara, porra nenhuma, não. Vamos ver quem vai levar esse troféu KFC aqui entre os goleiros, hein? Estádio 97 tem oferecimento também do Extra. É isso aí, você merece começar a semana torcendo com Extra Gol. Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E... Leleu. É, acompanhar a rodada do fim de semana, esvaziou a geladeira com aquela Brahma bem gelada? Responde aí. Então aproveite que o Extra tem ofertas imperdíveis e não deixe faltar Brahma para os próximos jogos. É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar o quê? Brahma, lógico. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com seus amigos e a família. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos e Brahma, o Extra é o dono da bola. Então escale a Brahma na sua torcida, hein? Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol, você merece Extra Economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação. Boa, é isso aí. Olha, atenção, torcedores do Palmeiras. Temos torcida, estádio 97 para esse jogo, que independente de torcida, é o jogo. Torcida, estádio 97 para Palmeiras e Flamengo. Então, torcedor do Palmeiras que ligar e disser, eu quero ir na torcida, estádio 97, eu quero ir na torcida, estádio 97, ganha vaga para assistir Palmeiras e Flamengo no maravilhoso, confortável e indispensável camarote único. Não é, Motinha? É sensacional, velho. E ó, e seu time perder, velho, pelo menos você come bem pra caramba. Seu Bento vai levar o torcedor? É, seu Bento vai. Seu Bento vai estar lá? Vai, vai com a carrocinha dele, estaciona lá. Que legal. É. Então, ele pediu dispensa da Genoveva. Torcedor do Palmeiras? Então aí, ó, tua chance, hein? Mordomia puta, total. Sensação. Torcida estádio 97, e uma tá das bom? Finais do Brasileirão, né, velho? E temos mais prêmios também. Você que ligar e disser, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Dizendo Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramentas, concorrerá no final do programa a uma mochila da Dutra Máquinas, tá bom? É isso aí, vamos aos primeiros ouvintes. No oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. KFC, o frango mais gostoso do mundo, está no Shopping Internacional de Guarulhos. Alô, Guarulhos! Sério, o que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink. Tentar conquistar o mundo. O Pink e o cérebro. Domênico! Pink. Mas eu não posso cantar? Não, porque você tá incentivando. Gênio, outro imbecil! Pra quem é brother, Domênico. Pra quem mas eu ainda não entendeu? Não considero você, tá falando que eu tô considerando você. Eu não considero você o... O imbecil? O imbecil, o tá louco? Não, peraí, não. Você o Mota não é nenhum e nem outro, pô. Desculpa, Domênico, mas não seja contraditório, por favor. Como assim contraditório? Eu porque já falei que o Mota é burro? Desde que entrou esse toque... Eu já falei. Burro! Desde que entrou esse toque do Asdrúbal, você fala assim, nossa, essa musiquinha parece a história do Benja e do Mota. Tem a gravação aí, vou fazer que nem os caras. Tem a gravação aí. O Bossi não sumiu, tem. Tem a gravação, se não tiver, processo vocês. Ai, que merda. Olha, Domênico... É que você sabe que às vezes a gente tem problema no nosso hard disk. Vocês têm problema de ficar mentindo aí, vocês têm. O Bar. O Mota sabe que eu jamais falaria isso. O Bar é o nosso PC Farias, velho. Mas então, tudo bem. Toma cuidado, viu, Bar? Então, dependente da música aqui, de quem tá na mesa, quem que você acha que é mais limitado? Limitado? É. Nenhum de nós é limitado, porque senão nossa, nós não estaríamos na rádio. Nossa, olha como é falso, Benjamin. Olha como é falso. Eu sempre te falei que ele não vale nada. Se alguém isso, aqui tivesse cara. Limitação, não estaria fazendo o programa. Boa. Ah, mas eu não sei. Ó o Mota. Você riu própria, por quê, né? Dudu? Tô rindo? Você tá rindo, ele tá rindo. Não. Tô assim rindo. Ó, oh, dona Jamile. Eu tô rindo, olha lá, eu lá, cadê eu rindo? Mas qual a limitação você tá se referindo, Sombra? Ah, de intelecto, intelectual, né? Se alguém tivesse problema, eu não tava trabalhando na rádio. Ah, tem sim. Ah, você não seja por isso. Você vê uns caras que às vezes não conseguem apertar um botão aí, velho. Alô? Alô? Alô? Você não pergunta pro ouvinte? Não quer falar? Pergunta pro ouvinte. Ele vai falar pra você que não tem. Não, você vai ver, o ouvinte vai mas o ouvinte opinião. É suspeito, porque alô? Tem aquela coisa de torcer por um alô? Time e tal. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, quem é? Edson. Edson. Edson do quê? Edson César da Silva. Quantos anos, Edson? 50. E o bairro? Santa Amaro, Vila Sofia. Ah, Vila Sofia, Santa Amaro. Eu morei perto. Ele falou já. Não tenho culpa, eu tava falando. Ele falou, ele atropelou. Eu morei, pra te falar a verdade, eu morava ali perto do Borba Gato, Dudu. É longe, não é perto, não. Não, eu não falei que é perto. Falei que eu morava perto do Borba Gato. Até porque Santo Amaro, que já quis até se emancipar, Santa Amaro é maior que muita cidade aí. É verdade. Legal. Mas é verdade mesmo. Tá pertinho, tá bom. Cuidado com o Allan Kardec aqui, viu? O que aconteceu com o Allan Kardec? Mas quem teve o Allan Kardec, com o Santo Amaro? Ele passou voando aí no sofá, meu. Nossa, você tá maluco. Nossa, Calção, você tá muito louco. Olha, daqui a pouco, meu, com exclusividade, meu. Quem é? Aqui na Rádio Ubatuba. Aqui é Ubatuba? Vamos ouvir. É energia. É energia Ubatuba. Vamos ouvir pela primeira vez. Não, que energia Ubatuba? A minha música, Apreciei Rum com a Madonna. Apreciei? Ah. Apreciei. Rum com a Madonna. Rum com a Madonna. Rum? Rum de bebida? Rum, bebida. Rum. Rum de bebê e é comestível, só você botar no negócio de gelo. Não. Depois você come. Nossa, velho, você tá muito louco mesmo. Tá maluco. Abaixa o som, amigo. Abaixa o volume do seu rádio. Ô, velhinho. Ah, desculpa aí. Ah, é nóis. Fica tranquilo. Vamos lá, meu amigo. Vamos lá. Vamos falar sobre futebol e do campeão do século, Domênico. Ah, verdade. É certo, Zé. Perdão. Campeão do século, trouxa. Ah, ô, trouxa. Ô, Domênico. Fala aí, meu velho. Ontem foi um jogo à tarde que eu tava passando pela sala. Ah. Era Santos e 15 de Piracicaba? O uniforme era bem parecido. O uniforme... Ah, não, Bávaro. O uniforme era parecido. Não, porque o... Ah, era. O 15 dá mais trabalho, não era, não. Aí, o Kim? Ué. Era parecido. Ah, cara de fósforo. É, como é que chama? Cusparo de grilo. É, Cusparo de grilo. É verdade. 15. Ô, RG, você não falou nada, é tá Edson César, e aí? 50 anos. O RG não tá aí, o Sotaio. O RG não tá hoje. Mas foi banheiro. O Sombra fala no lugar do RG. Ixi, Maria. Qual é a pergunta? É, 50 anos. O que tem 50 anos? Ele quer que você fale igual o RG. Ah, fala igual o RG? É. Qual o nome dele? Quem falou isso? Edson César. Edson César? Vamos lá. Ah, mas se Edson de César, não é de mais ninguém. Ah, boa. Foi boa, hein? Ela é muito nossa. Foi boa. Um abraço. Tá boa, tá bom. Que isso? Nota 10. Ah, foi boa. Gente, gente, não é pra nada não, mas é a segunda vez que eu ligo, A primeira foi mais ou menos, eu acho que o Sombra lembra, hein, Sombra? É. Lembra um dia que você chegou e falou pra mim, Edson, essa final entre Vasco e São Caetano, depois que aconteceu aquela bagunça de gramado, torcida, o que você acha que vai dar? Eu acho que ele lembra disso. Aí eu me identifiquei que eu era policial civil e tal, lembra? É, só é, valeu! Foi 2000, porra! Rapaz, eu assim, eu podia ser um demagogo e falar, puta, eu lembro de você, etc. Tem tanta tal. Gente, mas é... Cara, são 16 anos de ligações. Acabar em pizza e não deu nada, né? Não deu em nada. Não deu em nada, é verdade. O mais importante é o objetivo do negócio. Não deu em nada, né? Deu em nada e o Vasco ganhou. Depois de quantos anos, hein? 2016. Né? Acho que foi em janeiro, então, né? Então, em 2016. Foi em janeiro. Naquela porque, época, foi quando, hein? Não, então, Domênico, era final. Então só mais foi... Eu lembro que deixou pra janeiro. Também tava viajando. É, porque foi em dezembro, a final de 2000, que era a Copa João Avelange. Aí aconteceu a invasão, pararam o jogo. Eu lembro que o Benjamin naquela época tava... foi acontecer em janeiro de 2001. O Ben já não tava aqui no programa. Não tava, ele tava viajando. Não sei não se eu tava em Lua de Mel. A lua de mel, não, cara. Com qual que foi a lua de mel? Eu não lembro. Com qual? É o ganso, viu? Você é louco. Com qual? Ele é casado com a Renata. Desde que entrou no programa, ele não teve duas luas de mel? Não, ele é casado com a Renata, faz tempo. A Renata ouve o programa, ela fica brava com você. Quando o Benja entrou aqui, ele não era casado com ela, não. Não, mas ele já namorava. Não era casado. Já namoravam. Aí já não sei. Não sei qual era o vínculo que tinha na época. Agora o Mano ele tá mais estável. Pra neto da mãe de Ná do que pra... do Corinthians, né? Porque o neto da mãe de Ná. O neto, ele está mais pra neto... Aliás, perdão. O Mano, ele está mais pra neto da mãe de Ná do que pra corintiano, né? Por quê? Porque ele fala de besteira de... Resultado é coisa... Você não vai prender bandido, velho. Já que você é policial civil, velho. Para de encher o nosso saco, velho. Cadê o Mano? Tá aqui, tô aqui, mano. Ele não fala com o policial, é a impressão minha? Não, tô falando, inclusive eu tô pedindo pra que você nos sirva, prendendo algum bandido por aí. Edson, olha, polícia e Mano são duas coisas que não... É, melhor não mexer. Inclusive, você tá trabalhando agora? Tá dentro da viatura, velho. A capivara do Mano. Não sei, não. Você puxar a capivara do Mano, o que você vai achar, você acha? Ah, acho que vai ter um pouco de receptação, contrabando. Contrabando. Vou falar já a receptação. Lembra que eu peguei? Videogame que ficou lá? Que ele toma, sei lá. Eu não sei, ainda mais que catar, vai prender bandido. Ainda mais que o Mano mora lá perto daquele... Olha, o Mano mora perto daquele estacionamento de caminhão. É. Tudo que eu compro tem nota, Paquito. Paquitão. Ô, Mano, mas você pode zoar, tá, meu? É lógico que eu posso zoar. Você acha que eu vou ficar xingar, com medo de você? Falar, é lógico que eu vou. Não, quero mas que não é, catar, policial de nada. Não é, porque como ele é policial, ele pode encarar isso como um desacato. É, ele pode se prender você, velho. Velho, o Benjamin disse, falou, quem é da mídia não vai preso, velho. O Ben já falou isso? Ó, mas na boa, vamos ver, ó. É que ele não tá acostumado a fazer esse tipo de abordagem, porque geralmente policial civil só vai dar bote certo, velho. Ele não faz abordagem. Ele é locutor de rádio, viu? Então, mas aí... Virou. Sabe o que eu penso sobre a violência? Diga. Se o Corinthians mudar de estado, acaba com a violência aqui em São Paulo. Ah, você tá louco, você tá falando isso. Acaba? Por quê? Eita. Porque quando o Corinthians perde, o que tem de briga de marido e mulher é coisa fantástica. Ó, esse é o tipo de policial que faz acerto, é certeza. Esse é o tipo saidinha, Motinha, viu? Vai te catar, rapá. Vai prender vagabundo. Tem de Maria da Penha depois, é coisa de outro mundo. Vai te catar, ô mané. O negócio é o seguinte, ô cidadão. Qual que é o ramo da Polícia Civil que você atua? Eu sou chefe dos escrivães de uma delegacia de polícia. Qual que é o DP aí que eu vou falar com o teu delega aí? Fala aí que eu vou falar com o teu delega aí. Vou falar com o teu delega. Vou falar com o teu delega aí, velho. O cara vai. Ó, certeza, Domênico. O cara tá no plantão. O cara tá puxando o plantão. A delegacia tá lotada lá, ó. Batida de carro, latrocínio. Tá cheio de gente querendo fazer boletim de ocorrência lá. O cara tá comendo dana desligando pra rádio. Só pra concluir rapidinho a informação: aquele jogo do Vasco e São Caetano, ele terminou em 0-0 porque invadiram o campo, aquela coisa, aquela tragédia, né? Que quebrou o alambrado, aquela coisa. Depois, não tinha data pra ser feito o jogo na sequência. Tava no final do ano. O que aconteceu foi que o jogo foi realizado no dia 18 de janeiro de 2001. Perfeito. E aí foi 3-1 pro Vasco, e o Vasco acabou sendo campeão. Não, acho que eu já tava, eu entrei em 2000 aqui. Não é a primeira vez que um campeonato começa no ano e termina no outro. É. O que, lógico, é normal. Isso é coisa de europeu, mano. É aquela normal. O São Paulo foi campeão brasileiro de 77. Isso, em 78. 78. Foi. É incrível. Alguma coisa às vezes acontecia assim, né? Aquelas confusões do futebol brasileiro mesmo. Agora eu não lembro acontecia. Direito. O que é um absurdo, né? Cara, futebol brasileiro. Naquela época era, né, mano? Mas hoje em dia, Domênico, por falar em começar o campeonato. Por falar em começar o campeonato num ano e terminar no outro, tem muita gente aí que defende. Muitas pessoas acabam defendendo também aí a adequação do campeonato brasileiro com o calendário europeu. Eu discordo, cara. Esses jogadores mal acostumados aí, quando faz um solzinho de 31, 32 graus, já, ai meu Deus, eu vou morrer aqui de insolação. Os caras já não querem jogar. Imagine, Domênico Gato, no verãozão, quando o sol tá bombando, dezembro e janeiro, campeonatos rolando por aí. Porque aí, quando você adequa, esse período na Europa é inverno e os caras jogam. Imagina no Brasil, você tendo que jogar em dezembro e janeiro. Lascou, velho, lascou. E as férias seriam em julho. É inviável, né? Velho, é inviável. Lá, Domênico Gato, existe justamente aí essa diferença de campeonatos aí, é o inverso, começa num ano e termina no outro, justamente pelo fato do verão estar localizado no meio do ano. É. O verão está localizado no meio do ano, ou seja, férias. Período que o cara tem para relaxar, sair com a família, viajar, não se expor, porque o verão europeu é um negócio também que é complicado demais. É pegado, velho, quente demais. É quente pra diabo. Então, cara, eu acho que tem que respeitar as estações do ano. No Brasil, cara, o verão é no final do ano. Tem razão. Tem que parar o campeonato nesse ali. Aspecto, sim. Ponto, acabou. Não tem que ficar adequando porra de calendário nenhum. Mas o que o outro acha aí? Não fala assim com o policial, tá ok? Olha lá, vamos respeitar. Olha o seu chefe aí, velho. Olha o seu chefe em breve, velho. Não é chefe, é civil, não é militar. Não é sei. Burro. Não ele sei. Falou aí. Você pode ser um chefe de segurança, o seu nosso cego. Rapaz, porque eleição possivelmente você não vai ganhar, eu acho. E tá mais pra chefe de bingo do que chefe de uma delegacia. Tá chefe da segurança de bingo. Não sei. Mas o Edson, o que você achou do jogo de ontem, meu velho? Palmeiras e Grêmio? Meu amigo, Palmeiras, ele é assim, o Cuca. Eu penso da seguinte forma, ele joga conforme o time, ele não tem assim, um esquema em que ele tem um time para jogar com todos iguais. Cada time é um jeito de jogar. Eu penso nisso, entendeu? É um belo comentário, mas é verdade. E que joga para todo mundo, sabe? Ele estuda o time e aplica da melhor forma um estilo de jogo. Mas ele tem praticamente uma, vamos dizer assim, um esqueleto formado, isso é verdade. É. Por exemplo, ele geralmente não mexe na defesa, a defesa praticamente é a mesma, mano. Sim. Se você pegar os jogos do Palmeiras, a defesa praticamente é o Jean, o Vitor, e aí quando algum toma cartão, tudo bem, evidentemente, vai entrar um jogador ou outro, mas geralmente Jean, Vitor, Hugo, junto com o Mina, hoje é o Mina, né, toma a posição do Dracena e do Thiago, anteriormente o Thiago. A cena foi bem ontem, né? Agora o Cuca, ele surpreende. E o Zé Roberto tá jogando na esquerda. Pelo amor de Deus! Esses quatro, com a inclusão do goleiro, não se mexe. A não ser que tenha um cartão amarelo, aquela coisa toda, que aí ele tem que mexer. Então, e praticamente Cuca, a defesa não mexe. E no meio de campo, praticamente, ele também não... Olha, o Tietchan é um jogador que ele não tira. Tietchan e Moisés... Não, quando, nem pode sair. Quando estão disponíveis, eles não saem do time. Estão jogando bem, né? E aí depois ele vai mexendo no time de acordo com o adversário. Agora aí eu acho que ele mexeu errado em ontem, viu, Norberto? Que hora que ele mexeu? Porque eu não achei, não. Ele botou o Rafael Marco, o Lucas do Barro. Mas o Rafael Marco só entrou porque o Gabriel mexeu. Mas peraí, eu tô dizendo, ele botou o Cleiton. Cleiton Xavier. Tá louca, os três, né? São pesadinhos. Eu teria colocado o Ericzinho no lugar do Gabriel? Do Rafael Marques. Do Rafael. Em vez do Rafael, pô, é pra ficar um pouco mais leve de leveza, né? Pegar um pouco mais leve de leveza. Pode ser. Foi muito comentado sobre o Rafael. Rafael perdeu um gol cara a cara, né? É. Ô, Edson, eu queria só fazer uma pergunta pra vocês. Foi muito comentado do jogo de ontem do Palmeiras que o Grêmio só molhava a parte do campo onde ele ia atacar. Mesma coisa. Não sei se ele molhava tipo... só a parte onde ia atacar, mas. Tudo convém. Eu vi eles molhando o gramado no intervalo. Antes do. O Palmeiras reconheceu o gramado já molhado. Desceu pra se trocar, eles molharam de novo. Não, mas é que tá. E aí depois, eu não sei se é só um lado. Não, mas é praxe. Isso daí acontece, Sombra, nos estádios. Muitas vezes o cara, quando chega lá, o cara fala, pô, tá molhando só o lado do meu time depois que meu time já fez o reconhecimento do gramado. Mas se você chegar, por exemplo, na Arena Corinthians, antes do jogo, aí, umas duas horas antes, quando abre o portão e você já entra, eles já molham o gramado, tá certo? O gramado já tá molhado. Aí os times, eles vêm, eles fazem o aquecimento. Muitas vezes o gramado... Por que molhar o gramado? É pra preservar, Domênico. Porque o gramado, quando ele tá molhado, a bola corre mais, o jogo fica mais rápido e não tem aquele atrito tão forte aí do pé com a grama de arrancar toco. Geralmente, quando o gramado tá seco, o cara dá um carrinho assim, arranca a grama pra cacete. Mas, quando o gramado tá molhado, o cara desliza. Mas vem cá, meu. Por exemplo... Pra preservar a grama. Eu reparei muito mais isso em jogos... E o jogo fica mais rápido também. Em jogos do São Paulo, né, cara? No Morumbi, tem o aquecimento, depois molha. Bom, mas no Corinthians, os negros escorregam lá, cara. Porque ali, Sombra, é um misto de grama sintética com grama natural. Ontem, no jogo do Grêmio, eu vi um trecho do jogo, os negros escorregando pra caramba. Pra caramba. Porque aí você tem que pôr a trava de chuteira adequada. Tem que usar a trava de borracha, mano. Para em pé. Senão não dá. Mas, ô Domênico, no começo do programa, fazer a pergunta pra você, pra avó e pro nosso amigão aí, o ouvinte. O Edson. Quando eu falei do Cuca, não é que eu tô sacaneando, não. Eu gosto muito do trabalho do Cuca, eu acho que o Cuca é um cara que sabe lidar também aí com o grupo de jogadores, ele sabe... O Cuca é diferenciado. Eu também acho, eu gosto muito do trabalho dele, mas eu acho que o Cuca, ele tem um déficit psicológico que é muito grande. Aquela final da Libertadores do Atlético Mineiro, não sei se vocês se recordam, vocês devem ter assistido o jogo. O Cuca, Domênico Gatto, no momento crucial que o Atlético estava ali indo para os pênaltis e tudo mais, o Cuca, ele não foi falar com o grupo de jogadores. Ele ficou ajoelhado no banco, tá certo? De costas pro gramado, rezando. E se não tivesse um Ronaldo Gaúcho ali, que é um cara que chamava a responsabilidade, conversava com os caras, o Cuca, velho, ele não teve ali, ô Sombra. Não vou dizer coragem, porque coragem é uma palavra muito forte. Coragem o Cuca deve ter. Mas o Cuca, ele, como treinador, como um símbolo da equipe... Mas ele já não tinha falado antes? Não, mas, Domênico, é o momento de você conversar com os jogadores. O Ronaldinho viu que o Cuca não chegava, foi ele que foi falar com os caras. Mas ele não Leonardo falou Silva. Da batida de não, ele não foi falar? Ele ficou ali ajoelhado na beira do gramado ali. Disso, não. Ele ficou ajoelhado ali na beira do gramado rezando. E o Ronaldo Gaúcho que meio que fez aquela... Sabe, as considerações finais e tudo mais. O Cuca, porque tá na cara, Domênico, o Palmeiras mais cedo ou mais tarde ele vai perder a liderança do Campeonato Brasileiro. Não tem como você se manter durante o campeonato inteiro na frente. Não, mas eu acho que vai acontecer. O fato de perder agora a liderança não quer dizer que lá na frente não possa recuperar. Vai recuperar. Inclusive o Atlético Mineiro, daqui a pouco, se o Flamengo numa dessa ganha do Palmeiras, o Palmeiras perde a liderança, o Atlético Mineiro também tá muito próximo, pelo elenco que tem, daqui a pouco pode ser que acerte uns 2-3 jogos aí na sequência e também vire líder. O Palmeiras pode desgarrar. O que eu falo com relação à parte psicológica é porque o Cuca, muitas vezes eu vejo ele assim, com aquele semblante assim, tipo, não sei o que eu faço, tô meio desesperado, até inclusive com aquelas superstições que ele tem. No Palmeiras eu não percebi isso ainda. Então, porque ele tá numa zona de conforto, que quando ele perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro, foi logo lá na frente, tinha muito campeonato. Campeonato pra correr. Agora recente aí pro Corinthians? Não, recente não é. Agora pro Corinthians e antes então, mas não é recente, turno. Faz tempo que o Corinthians foi líder do Campeonato Brasileiro. Antes de terminar o turno, um pouquinho no finalzinho. Então, mas o Corinthians quando ele liderou o Campeonato Brasileiro... Uma rodada, ele perdeu uma já rodada ficou na outra. Corinthians, na outra ficou o Santos e o Palmeiras retomou. Já voltou, é que ele disse que foi rapidinho. Mas agora é uma fase final, uma reta final de campeonato que qualquer jogo é importante, porque quando você perde a liderança lá no começo, você fala, bom, tem o campeonato inteiro pra correr atrás. Sim. Agora quando você começa a perder a liderança, como se fosse na São Silvestre a subir da Brigadeiro. O cara do teu lado aqui voando, correndo, você meio cansado, dá uma trupicada aqui, o cara te passa e fala, putz, ferrou, será que eu consigo pegar o cara? Vocês não temem, talvez, esse aspecto? Ainda não, mano, porque o Palmeiras, no retorno, ele não perdeu, cara. Não, agora sim, entendeu? Porque o retorno começou agora. É assim, também, muita né? gente fala jogos. Assim, ah, o Flamengo encostou, agora aquela coisa toda. Mas o Flamengo, dos 5 jogos, ele perdeu um. O Palmeiras não perdeu nenhum. O Palmeiras vem no turno dos 5 jogos que teve aí. Ó, a avó passando bozando, a avó tava fedendo, mano. Ai... Que é isso, vó? A avó passou bozando agora mesmo, aqui, ó. É que tá quentinho aqui. Esse desodorante Extreme é bom, hein, vó? A senhora tava com cheiro forte, agora a senhora já tá cheirando aqui bem, obrigado, né? Obrigado, é viu? A senhora tá cheirando bem agora. Desodorante é bom. Obrigado pelo... Bozano Extreme, hein, vó? Legal. Ô, mano, já sabe o nome já do estádio do Corinthians? Arena Corinthians pra você. Ou então, o Coliseu da Zona Leste. O Coliseu da Zona Leste. É estádio municipal Lulão. Diferente do W Torrão lá. É estádio municipal Lulão, velho. Vai, cuida do teu lá, que é o W Torrão. Mas no nosso estádio não caiu o pedaço lá não, hein? Caiu lá de novo, velho. Ué, o Coliseu cai as coisas, todo mundo acha do cacete. Ué, mas o seu não é Arena Nova? Mas aqui foi ação do tempo, mano. Ação do tempo, mano. Ué, caiu as placas de novo. A Sagrada Família, que é uma obra de arte também, feita pelo Gaudí, também vez em quando despenca lá um pedacinho de torre e todo mundo, nossa, caiu um pedacinho, me dá um pedacinho. O cara tá mostrando que caiu. Vai na junta comercial lá, onde faz a pesquisa de empresa, coloca lá, Arena Corinthians. Só tem nome de laranja lá, vai lá. O pessoal tá comentando aqui, mano, que ele conversou sim antes das pênaltis, hein? Ah, mas ele conversou aquele negócio. Gente, eu não posso falar com vocês agora que eu tô em choque. Foi essa conversa, ah, te catar. O negócio é o seguinte, e o cidadão, vai prender bandido aí, velho. Tá cheio de ladrão aí fazendo fita aí, saidinha. Rumo, o Natal tá chegando, velho. Ah, te catar, ô Edson, mas legal, obrigado pela sua participação. Hoje eu queria ir no estádio, pode ser? Não. Tem que falar. Não, porque você vai estar de plantão, você vai abandonar seu posto. Sim, gente. Eu quero. Como é que é aquele negócio? Ah, eu quero ir ao estádio, eu quero assistir o jogo. Não, você tem que falar assim, ó. Eu quero ir no W Torrão. Olha o respeito, rapaz. Beleza, então? Não, eu quero ir na torcida. Qual torcida? Na... Torcida de quem? Quem que tá dando o jogo? Nossa, velho, esse cara tá aí pra proteger a gente, né? Nossa, mãe do céu, o cara não consegue decorar uma frase, imagina pegar um bandido perigoso, velho. Torcida! Qual o nome do programa, cara? Do Palhacinho. Então, você quer ir aonde, então? Vai. Eu quero ir na... Ai, meu Deus. Ô, velho, o nome do programa. Velho, lesado esse maluco, velho. Você quer ir na torcida de... Eu quero ir na torcida de quem? De quem? Pô, de quem? Imagina ele no tiroteio, é nervoso assim, tá vendo? Ô, Steve, imagina a operação, ó. Vão lá estourar um cativeiro, os caras não tem lá, um policial teve caganeira, tem que pôr ele, velho. Imagina ele arquitetando o plano. O delegado no rádio assim, ó. Ó, atenção, quem tá na esquerda aí, ponta da esquerda aí, ó. Ó. Vai, é você. Cobertura. Ele, oi? Oi, não tô entendendo. Eu faço o quê? Velho do céu. Ele fala, fatiou, passou ele o quê? Repete. Tropa de elite, né, velho? Eu quero ir na torcida. Ó, vou te ajudar, velho. Eu quero ir na torcida estádio 97. Isso. Eu quero ir na torcida estádio 97. Aleluia, hein? Tá vendo, meu? Véi, tomar que você não seja ruim pra dar tiro igual você é pra falar a frase, viu, velho? Você sabe dar tiro, meu? Fala, calção. Oi, gente. Valeu, mano. Obrigado aí. Beleza, então. Tchau, valeu, cara. E pra pegar o estádio, fala com quem? Olha, é o seguinte, pra ir na torcida estádio 97, você vai direto ao estádio do Palmeiras, você vai entrar pela rua Padre Antônio Tomás, rua Padre Antônio Tomás, número 72. Beleza. Você vai entrar pelo estacionamento portão C1, tá? Na rua Padre Antônio Tomás 72. Lá você pega o elevador, desce no terceiro andar, e você vai cair lá no camarote único. Tá bom? É só você seguir os gritinhos assim, ó. Ei, ei, ei, Paulo Nobre é nosso rei. As menininhas falando lá, tá bom? Falou, gente. Um abraço a vocês. Falou, um abraço. Valeu, cara. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Estádio 97 da Energia 97 agora. Ah, deixa eu acelerar o meu Fórmula 1 porque o Domênico vai falar da Pirelli. É, meus amigos, chegou a promoção Pirelli, você no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Acima de R$350 em compras de pneus Pirelli, você concorre a 2 ingressos para assistir ao Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. E ainda, milhares de prêmios instantâneos no momento da compra. Serão 250 ganhadores. Acelerou, comprou, ganhou! Procure seu revendedor oficial e venha viver essa emoção com a Pirelli. Consulte regulamento no site pirelli.com.br, tá bom? Pirelli.com.br. Certificados de autorização Caixa 1-16-87-16 e 5-16-88-16. Todos juntos por um trânsito melhor. É Pirelli! Boa, Dodô! Estádio 97 também tem oferecimento da BV Financeira. Crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. O estádio também no oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Temos mensagens aqui através do nosso WhatsApp. Você quer mandar mensagem? Manda aí, olha, 94-353-0150. Esse é o WhatsApp do estádio, da Energia 97. 94-353-0150. Xiii, mano, tô vendo o velório da Globo, hein? Quarta mata a urubuzada e na sequência come a galinhada. Chupa a Rede Globo. Aonde o comédia? É, fio. O Flamengo começa mata a guarda e o Corinthians enterra sábado, mano, véio. Começa a rezar, mano. Reza. É isso mesmo. Reza. Segura, hein? Mais mensagem. Tomar dois do couro, quero ver. Aí, pessoal da Energia, boa noite. Aqui é o Rubens Júnior, do Campo Limpo, em São Paulo. Jogou no Palmeiras. Lembra o corintiano aí do Benjamin, que quando o Flamengo foi campeão brasileiro em 2009, Flamengo e Grêmio foi no domingo, na segunda-feira, ele tava fazendo o estádio 97 aí, de camisa do Flamengo, cantando os gritos de guerra da torcida do Flamengo e batendo no peito. É esse aí que é o 100% Corinthians, vai mais pra todo mundo. Puta, o ouvinte é bem lembrado, o ouvinte é sensacional, hein? Agora moiou, hein? Eita, seu Benjamin. E tem a gravação. Hein? Quando foi isso? Em 2009. É dezembro de 2009, não sei que ano. Será que dia? Será que você tem isso, Bá? Tem. Databatendo. Ah, mas isso tem que ser pra hoje, hein? Tá. Ah, pega aqui. Não, isso tem que ser pra hoje, hein? Aqui, que dia que foi a final de 2009? Pega pra mim. Ah, gente, é só bolar. É final 2009, Brasil. Último aqui. Jogo. Pega o calendário aí. Flamengo e Grêmio. Era o último Flamengo jogo. Flamengo e Grêmio, né? É. Mais mensagens. Salve, galera do estádio. Aqui é o Kennedy de Guarulhos. Dodô, se o Palmeiras tem todo esse elenco que você fala, por que que o Paulo Nobre ficou tão desesperado pra trazer o Jesus pra jogar contra o São Paulo? Olha aí no que deu. Quebrou o moleque. Domênico, você é... Tem lógica. Você acha que, por exemplo, se uma contusão de virilha é por desgaste ou por excesso de jogo? Ah, isso que tem que falar é médico. Esse cara tá achando que ele é médico. Não dá pra falar. Ah, mas não sei se o cara é médico. Mas não dá pra falar porque jogou, correu pra jogar contra o São Paulo. Não tem nada a ver, velho. É absurdo, né? Absurdo. O menino ontem se machucou no jogo no segundo tempo. Por que ele não se quebrou no primeiro tempo? Então? Os índices dele tava certinho. Olha, o rapaz tava no corredor da rádio. Chorando, falando assim, rasgou a virilha do Jesus. Rasgou. Mentira. Você sabe que é verdade. Você sabe falou? Que seu Bento tava no corredor. Mas é mentira, ele brincou. Rasgou ele brincou. A virilha do Jesus. Ele brincou. Não, mas esse tipo de lesão, uma lesão na virilha, Sombra, não é uma lesão, aí é por desgaste muscular. Você pode ter esse tipo de lesão aí quando você tá 100%. Sei. Não, mas é verdade. Mas é no lance, ele machucou no lance, dá pra ver que... Quem então, que ele abriu o espacate? Não, ele teve ali o espacate quando você abre a perna assim, 12, fazendo 2009, 180 graus. Mas com relação àquela lesão dele, tá na cara 5, que não é muscular. 12. O Palmeiras, ele não ia cometer uma irresponsabilidade de colocar um jogador pra jogar, tá certo? Quando o cara não tivesse condição. Inclusive, um jogador de 19 anos que tem uma recuperação muscular muito maior do que qualquer outro de 35, velho. Sem que houvesse um aval médico. Por exemplo, também. Quem tem uma recuperação melhor, você ou o Domênio? Mano, lógico. Não, eu sou um pouco mais jovem, mas, por exemplo, já não tenho uma recuperação e um metabolismo tão ativo. Domênico podia ser seu pai. É igual isso. Na época que eu tinha 25, velho. Quantos anos você tem? Eu tô com 50. E o Mano? Eu tô com 34. 16 anos não pode ser pai? Podia. O Mano tem idade pra ser meu filho. Então, mas... Não, não vou chamar, mas consideraria. Muito obrigado, Domênico. É que ele mano, é filho mano, do Benja, né? Mas como ele já é filho do Benjamin, eu não posso não também, pode. Né? Não, o Benjamin me deserdou, mano. Mas o do Benja é então eu sou DNA. Avô do Domênico seria um... Tá de então sangue. Então que é DNA adotado. Boa noite. O outro lá. Quantos anos tem o cidadãozinho da nariz grande ali? Tá quase igual comigo aqui, ó. O Benja tem 47. Você e ele é igual. 47. Não, mais, 48. Não, 47. Eu tenho 47. O Mano tem 34. Manter 13 anos aí é complicado, hein? Domínico mas é dá louco. Pra ser. Ah, mas dá, velho. Meu, Domínico. No Nordeste tem... acontece muito, hein? Tem as meninas aí com 13 que tem dois filhos já. Piroca, meu. Isso! Quando eu vejo uma piroca. Meu, dá vontade. Dá vontade. Dá na cara, amigo. Então. Se o Mano é filho do Benja, então ele é o meu neto. Com certeza. Mais ou menos com por aí. Com certeza. Netinho, querido. Bom, mas enfim, eu esqueci até que eu ia falar, mano. Melhor tudo deixar. Bem. Vamos lá, fisiologia. Tem mais mensagens. Mais mensagens no oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Também no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Fala, galera. É Luiz, flamenguista aqui da Lapa. Tudo bom? Opa. Que cheirinho é esse? Cheirinho de hepta? Chupa, Dodô. Quarta-feira começa a queda de vocês. 3-1 em pleno Chiqueirão. Vamos, Flamengo! Que cheirinho vamos, é esse, cara? Cheirinho é que eu soltei uma bufa, ô trouxa. Você tem isso? Não, Domênico! Seu mané do cacete! Sua bufa me deixou muito louco, hein, vai que você vai ver o que nós vamos fazer com vocês na quarta, ô trouxa. Que cheirinho é esse, calção? Deixa eu ver. É bufa. Meu, tá me deixando louco essa. E aí, Domênico, beleza? Como é que vocês estão aí? Bacana, hein, meu? Que legal, meu, tá aqui com vocês. Calma, velho. Ao vivo, calma, ao vivo. Calma. Ah! ao vivo! Calma, ao calma, vivo! Alô, terráqueos de Nárnia. Todos ETs humanos. Tamo junto. Vem pra cá. Vejo você na luz do dia. A bicicleta tem 5 marchas. Como é ruim comer muamba. Hoje o pedreiro não veio aqui. Faltou, faltou. Cadê o Tobias? Dube do pau, pau, pau, cegonha. Subi Galvão, vem, vem. Tube do pau, pau, pau, cegonha. Alô, Arnaldo, vem. Tube do pau, comprei pamonha. Alô, Capiroto. Ainda ontem era esse ano. Manda um beijinho pro boneco de pano. Badabi, badabau. Acordou aí, meu? Calção, que muito porra é essa? Que viagem é essa? Letra é essa? É, minha música. Eu queria meu agradecer aí ao Pedrinho Cárdenas, tá ouvindo aí, meu menino que fez a produção. E ao Ste que fez o arranjo. E a Nárnia, o pessoal, eu vou fazer vai ter o Nárnia Stock. É o festival de música. É o Woodstock. Não, é Nárnia, esse aí que a gente vai. É quinta-feira, todo mundo que vai. Aonde quinta-feira? O camarote suspenso com asas. Isso. Quem daqui que você levaria? Ah, o Beijo aqui é meu amigo antigo. Ah, o Beijo é seu amigão. Sai de rolê, eu e ele, o Capiroto direto, meu. É. Eu vou ser quem? E o Capiroto, meu. Vocês vão no mesmo carro? A gente põe Leão no cavalo e vai que vai. Não, Beijo. Capiroto. Até abraço, Capiroto, Beijo. Ó, essa música é homenagem ao Casão. E ela vai entrar no Spotify, um monte de coisa, de lugar. Essa música é... Foi gravada em estúdio, isso, Sombra. É, então, você já viu o meu projeto musical, você vai me ajudar ainda. Eu vou te ajudar como? Não, você conhece muita gente aí do meio. É, eu sei. E outra coisa, hein? E essa é uma das músicas. Você vai me ajudar, hein? A primeira ajudar a é cara do Sombra, tipo, a primeira é Carinho e Madeira. A outra é essa daí, ele tem um monte. Então tá bom. Obrigado. A cara do Sombra, não vou, não. Porra, vai me ajudar. Ah, o Sombra é parceiro, pô. É. Mas tem umas coisas que não dá, né, velho? O quê? Vai na minha, tu vai ver. Estádio 97 é oferecimento de baterias Eliar. Olha só, amigão, quem entende de bateria para carro e moto recomenda Eliar. E você sabe por quê? A nova Eliar Super Free tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E mais, ainda tem a exclusiva proteção 24 horas. O que isso significa? Vou te falar. Em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, pode chamar que um técnico da Eliar vai até você. Quer saber mais? Acesse eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. Tem notícia aí do Palmeiras, Mortinha? Então, a gente tá procurando aqui, ó, o Palmeiras renovou com o Vitor Hugo, né? E o clube não aceitou uma proposta de 25 milhões da Fiorentina. Proposta. 25 milhões de euros? De reais. Ah. Né? E vai até 2021. Julho de 2021. Bom zagueiro, hein? Bom, né? Ele é bom. Esse é um dos surpreendentes, né, velho? Esse é bom. Ninguém mesmo esperava, né, Domingo? Você acha que ele joga melhor? Você prefere ele atrás ou na frente, Domingo? Que isso? Não, porque o Vitor Hugo faz gol. É um jogador que faz gols. Os dois. Vitor Hugo, ele vai bem de cabeça, né? Você acha que entrando atrás também ele vai que bem? Aí, vovó, que isso? Não, tô na zaga. Vocês estão malucos. Ainda não saiu a notícia do Gabrielzinho, né? É 30 milhões de euros, viu? Tá 30 milhões de euros? Pra ele ir embora. Ah, a multa agora. Milhões. Ó, o time italiano ofereceu 7 milhões de euros. E o contrato dele pra ter o rescindimento? É rescisão. 30 milhões de euros, viu, Lulu? É. 110 milhões. É uma bela grana, hein? E, e não saiu a notícia do Gabrielzinho ainda, né, o Domênio? Nada. Nada ainda, pra saber se ele tá bem, se ele não tá. O cara deve estar olhando lá e falar... Azedo. Olha, vamos falar assim. Ó, vou falar do Corinthians. Ele não vai jogar, viu? Não vai. Não vai. Vamos poupar nesse jogo pra pegar o próximo. Não é poupar, ele tá machucado. O... Quando é grave, não precisa fazer exame. O Cruz... Quando é grave... Ó. É. O... Acha, vó? Eu ouvi. É. Fala, Motinha. O Cruzeiro devolveu aí o volante Maciel ao Corinthians, né? O Leto Maciel. É Marcial. Marcial. Com R. Pô, cara, esse Marcial, ele joga bola, cara. Em determinados jogos, ele me lembrou o Xavi, pela postura em campo, assim. Não, você tá de brincadeira. Não, você tá falando sério. Você tá de brincadeira. Nossa senhora, no momento eu pensei que tava falando sério. Tô exagerando, Benjamin. Quando ele começou no Corinthians, lembrava, assim? Presta atenção. Não falei que é igual, ele começou, lembrava. Ele começou no Corinthians, jogando bem. Estava jogando bola. Pegando experiência. Já estava lá. Pra que emprestar pro Cruzeiro? Pra ficar encostado. Não jogou. E agora, volta. Ele fez 7 jogos, não? Não. Acho que ele não fez... Ele se machucou, ele ficou um tempo parado. Ele não parado. Fez 20 minutos. E ele não é titular lá também. Pode falar, essa administração do Corinthians aí na base é uma vergonha, hein? Não, mas ô Sombra, na oportunidade ali, quem acabou dispensando o Marcial aí também, sejamos justos, foi até o próprio Tite. O Tite que falou, não, pode dispensar, eu gostaria de um volante aí um pouco mais cabeça de área, tanto é que ele até indicou o Williams para a contratação ali para repor o Ralf. What the fuck? O que seria teoricamente um absurdo. Né? Não, mas existe aquele que erra menos. Não, mas ô Sombra, na mão do Tite, poderia até ser que o Williams jogasse bola. Não jogou porque ele não foi utilizado, né? O Tite não deu chance para ele também. Porque o próprio Williams não se ajudou. Mas o Williams, Sombra, quando ele apareceu no Santo André jogando bola lá, era um cara que se destacou, cara. O Williams do Flamengo foi um bom jogador. Ele foi um bom jogador. O Williams do Inter. Foi problemático. Eu falei, gente, o cara só bate. Não, sim, concordo. Mas o Williams quando apareceu. Não, mas o Williams quando apareceu no Santo André, depois foi pro Flamengo, ele jogava bem. Mas diferente demais do Ralf. O Ralf não batia. O Ralf era técnico, ele desarmava ali e ia bem. Mas, um volante que o Corinthians aí acabou não contratando, porque acho que até o próprio Atlético do Paraná fez jogo duro, e o cara esse ano não tá nem tão bem assim, é aquele Otávio. Eu acho muito bom. Mas ele é muito bom jogador, esse moleque aí. Esse moleque é bom de bola pra cacete. Ô, mano, e o Guilherme continua fora, né? É um reforço também. Do Coritiba, né? É um reforço também. Outro aí que pode ter que operar, mano, né, de lombalgia, é o Bruno Paulo. Esse daí também, porra, ele desceu o espírito do Valdívia nele. Continua sem o Rildo, né, e o zagueiro Pedro Henrique também. São e o Danilo, né, o Danilo também. Também, mas o Danilo é só ano que vem, né, mano? Tá desfalcado, o Danilo, infelizmente, acabou tendo aí uma fratura na perna aí e não volta mais esse ano. Mas o Corinthians aí, ele vai um pouco desfalcado aí diante do Coritiba, mas dá pra ganhar lá também, velho. Quem que é Coritiba perto do Corinthians, velho? Vamos lá vingar o Grêmio. E do Tricolor? Vamos lá vingar o Grêmio, então, velho, isso mesmo, São Paulo, véio. Né, hoje aquele clima legal, depois uma vitória importante, né? O Ricardo Gomes falou que não é pra empolgar, né, chefe? Tem muita coisa a fazer, né? E o São Paulo tentando resolver aí essa história do Michel Bastos, né? Vamos ver, vai embora, vai ficar, o que pode fazer... Se vai vender, se não vai, dizem, né? Que existe uma proposta do Qatar aí por ele. Mas não, ninguém sabe ainda se é verdade, se é mentira, se é só boato, se ele quer ficar no São Paulo. Parece que houve uma operação abafa aí, até por parte dos jogadores, né? Falando que ele é importante pro elenco, bababá, bibi. Mas ninguém sabe realmente o que vai acontecer com o Michel Bastos, se ele... Vai continuar no São Paulo, se ele vai voltar, se vão dar um tempo para ele voltar depois, porque agora no futebol brasileiro ele não tem como, né, negociá-lo. Porque quem teria interesse em levar ele? Mas para a Arábia dá para mandar jogador ou não? Não sei, chefe, não tenho essa informação. Você sabe, Benja? Eu? Amigo, eu acho que esse ano não mais. Acho que a janela árabe deve tá aberta, hein? Sim, porque dizem que é do Qatar a proposta. Nossa, foi na cabeça do mano. Tô segurando, mano. Limpa aí, mano. Beija. Nossa, posso falar? Bola, gente, você tá me perguntando, você tá vendo que eu preciso espirrar? Não aguentei. Beija, posso falar? Vendo a coriza sair desse seu nariz, me lembrou coisas. Nossa, que nojento. Mas te lembrou coisas com quem? Com a Domênica. Olha, o respeito comigo, hein? Já foi escolhido o árbitro. Pro jogo Palmeiras e Flamengo. Flamengo. Será o André Luiz de Freitas Castro de Goiás. Ô Benja. Ô Benja. Benja. Fala, nesse jogo você vai torcer pra quem? Palmeiras. Amigo, eu torço pro Corinthians, cara. Não, fala a verdade. Você vai torcer pro Flamengo? Querendo não vai? Confusão no programa. Não vou nem ver o jogo. Replay do estádio. Replay. Replay do estádio. É isso aí, mano. Replay do estádio, certo? Daqui a pouco o neguinho fala, peguei me vibrando com a vitória do Flamengo. RG, eu fui ontem, RG. E você se pegou vibrando? Levei o Sami no Maracanã pra conhecer o Maracanã. Loucura, né? Loucura. Ir ao Maracanã, com todo respeito às outras torcidas, com a torcida do Flamengo, é uma outra situação. Ainda mais num dia que o Flamengo tá pra ser campeão brasileiro. Que aquilo é o bicho, mano. Aquilo é o bicho. Os caras começam aquilo. Dale, dale, dale. Ô, oh, vengando, vengando. Ó, aquilo sai do meu, velho. Olha, bem, eu nunca vi. Peraí. Tudo bem. A gente tem que admitir. Tem que admitir. Você admitir que, você tem, que tem a torcida no Brasil, que é maior, que é maior que a dos outros, é diferente, mas qual é o problema? Não é? Eu nunca vi o Benjamin ficar tão animado pela torcida do Corinthians. Gente do céu! Olha! Fecha, fecha que eu vou embora! Mano, fecha que eu vou embora! Quando correr, pode falar. Maior que a dos outros, ainda falou a torcida. É brincadeira, que isso? Pera só um minuto, eu vou falar. Só um minuto. Não. É isso aí foi em 2009. Pede desculpa pro mano. 7 foi... de dezembro de 2009. Então, isso aí foi em 2009 que eu levei o Sami na época, que eu queria que ele visse o Maracanã antes de fechar pra reforma. Era a final do era Flamengo e Grêmio. Eu queria que ele visse o Maracanã antes de fechar. Agora, gente, falar que o Flamengo tem uma torcida legal, qual é o problema? Mas se empolgar como você se empolgou aí, assim, na final, você vai... difícil, hein? Olha, pode falar, no dia que você for, vibrando, já foi pro Maracanã? Eu já fui. Foi São Paulo e foi, lógico, Libertadores, São Paulo, decisão lá contra o Fluminense, eu fui, velho. São Paulo e Flu, ele foi, é verdade. Quando você vai no Maracanã, o Maracanã é empolgante. Não, véio. É legal o estádio, mas não. É empolgante. Tá. Pegar é empolgante. Se vibrando assim, eu fui ver uma final de campeonato. Você chorou? Lá. Não, eu choro só pelo Corinthians, cara. Você foi bem elogioso aí, a torcida do Flamengo. Gente, mas é legal pra caramba. Uma maior torcida. Mas olha, é legal pra caramba. Agora, eu sou corintiano, velho. Eu não troco ali, por isso, hein, por nada. Agora, que elogiar que você vai lá no jogo. Ué, é legal pra caramba, é legal, velho. Você tá sentindo o cheirinho? Meu não, ainda mais com essa napa. Olha, eu gostaria que o Corinthians fosse. Eu torço pro Corinthians. Eu gostaria que o Corinthians fosse campeão brasileiro. Mas o que você quer que eu faça? Tá difícil. Oh, mas os caras estão falando do negócio aí, cheirinho de hepta, o cacete A4 aí. Mas a CBF reconheceu aquele título de 87 como do Flamengo, velho? Não. Porque... a justiça determinou que não, né? Então, não. Mas o que a CBF fala a respeito disso? Não fala. Então, cada hora é uma coisa. É politicagem, né, velho? É politicagem porra nenhuma. Os caras precisam se posicionar, os caras não querem se posicionar. Mas todos isso, os veículos, cara, todos os veículos de comunicação falam que o Flamengo é hepta. Que o Flamengo é... hepta não, hexa. É, desculpa, hexa. Então, Benjamin, é aquela coisa, cara. No site da CBF lá, a partir do momento que os caras não se posicionam a respeito do campeonato de 87... O negócio da bolinha ficou com o São e Paulo. E a justiça determinou que o campeonato de 87 foi o Sport? Mas, ô Benja, é aquela coisa. Não você é que os veículos, como flamenguista... Veículos não se posicionam. Quem se posiciona são jornalistas, né? É. O veículo não tem lá o comunicado oficial, ah, o Flamengo é hepta. Eu trabalhei... porque nem pode. Trabalhei no lance muito tempo, lá você falava, o Flamengo é hepta. O dono do lance é flamenguista? Sim, mas... Ah, é? Ah, lógico, era, né? Mas... ah, não sabia. Mas eu falo, lá era uma norma... mas ninguém vai contrariar o Flamengo, velho. Gente, era uma norma de lá. Lógico, o cara paga um pau, velho. É, então é aquela coisa, bicho. Mas de novo, então, é a mesma coisa de falar polêmica. O São Paulino fala que o São Paulo não caiu lá pra Série B, do Paulista. Os outros falam que o São Paulo não caiu pra Série B. Não, mas aí tem uma posição da Federação Paulista de Futebol. Não caiu. Mas não é nem questão de posição. Aí o cara pega o ingresso lá, greca. Não existia rebaixamento. Então, mas aí eu tô falando. Os caras já falaram, já colocaram lá no site. Não existia rebaixamento. Como que não existe. Não é um negócio que se reuniram depois. Mas eles, corintianos, gostam de ficar falando. Mas eles, corintianos, eu citei como exemplo. Você sei, tem tá lugar... coisas que você ficam tem... na... É um absurdo. Nós estamos falando um título de 87, mas você não pode cravar nem que sim, nem que não. Porque quem tem que se manifestar nunca se manifestou. O torneio João Avelange contou como... Contou. Como brasileiro, contou, não. Acho que não. Vasco. Contou, o Vasco sim. Em quatro. Mas unificou o título com o brasileiro. E aquele ano... E quem chegou lá embaixo foi rebaixado também? Não, porque não tinha rebaixamento. O Corinthians ficou no Corinthians. Não tinha rebaixamento. Ué, mas aquele campeonato não valeu como brasileiro. Então, não tinha rebaixamento. Não tinha. Então, torneio que não tem rebaixamento não pode rebaixar. Sim, mas eu não... Mas o é do belo São comentário Paulo, esse, né? Mas do São Paulo é o seguinte... Sim, mas do São Paulo é o seguinte, você pega não o ingresso... Não tinha rebaixamento. O ingresso diz, Série B do Paulistão. A ingresso série de quem? Quem faz ingresso é a federação. Não era. Não era. Não era. Sim, senhor. Clubes. Não era. Sim, senhor. Não era o clube. São os clubes que faziam. Você tá louco. Não. Ah, sim, ingresso sim. De futebol sempre saiu da Federação Paulista de Futebol. No interior, são quem faz são ia buscar ingresso na federação da Brigadeira Luiz Antônio. Sim, senhor. Foi rebaixado, então? Quem? Não tinha rebaixamento. Sim, mas não era campeonato brasileiro. O campeonato inventaram um torneio. Eu não tô aqui defendendo o campeonato. Aquilo foi ridículo. Mas fizeram o campeonato. Como conta como título, mas então? Aquele campeonato ele não entra como campeão brasileiro. Só entra, se você entrar no site da CBF. Entra. Não, põe aí. Eu acho que não entra, não. Entra. No site da CBF, se você entrar ali no ano que aconteceu a Copa João Avelange, não tá pulam? Ali. Eu acho que sim. Eu acho que não. A Copa João Avelange, eu acho que não é reconhecida como campeonato brasileiro, não, hein? Acho que não, hein? Vê aí no acho site da CBF aí. Então, agora, eu discuti o campeonato, não adianta discutir. 2000 foi um absurdo. Não tinha rebaixamento, é um absurdo. Agora, cada um fala uma coisa. E a mesma coisa vai falar do Flamengo de 87 e do Sport. Quem é torcedor do Esporte, fala. Eu vou procurar aqui, porque vê aí, tem um site aqui. Eu acho que conta assim como título brasileiro. Vamos lá, agora é a hora do momento Sem Parar. São três ouvintes na sequência. Ficaram dos caras com fax. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Então, He-Man, tornamos a nos encontrar. Nada de ser. Alô? Alô? Quem fala? E aí, gente, tudo bem? Tudo bem, quem é? Não, hoje eu não vou cair no mesmo erro do passado. É o Josivan B. Pontinhos da Silva. É, B de Barbosa. Não falou. Bom, então a regra do programa ele, só pode. Ele não vai ganhar prêmio, pode. Tadinho. Não, ele não, mas não, não, não, não pode tá abreviar, pode. Ah, ele não tá nem aí com o prêmio. Você não tá nem aí com o prêmio, amigão? Não, tô bem aí pro prêmio, sim. Bom, então você tem que falar o nome completo. Se não pode aparecer o... Não, acho que pode. Ele vai vir aqui, eu não sei. Aí aparece o... A regra do programa é falar os pontinhos. É, pontinhos. Ô, Sombra, a regra do... Ele pode falar pontinhos. Aí amanhã aparece um ouvinte aqui com o mesmo nome que ele entrou. Não vai aparecer. Não, mas o Bar sabe que já tem o meu cadastro. Sabe, sim. Sabe, sim. Você tem tudo aí desse safado. Você já vendido, não. Você sabe? Não. Oh, não, já ligaram 15 Josivan Silva no programa. Ah, é Josivan é um nome super comum, igual o Silva. Não é nome comum, não, só tem um igual aí só. Igual o Marco, bom, igual o Antônio. Pensa bem. Josivan, quantos anos você tem, meu velho? Cara, eu tenho 44, Dudu, semana passada. E o bairro qual é? Eu sou de Osasco. E teu nome completo? Não, já foi. Deixa pra lá isso aí. É, ou você não vai ganhar mesmo. Não, hein? No final ele fala o nome. Não fala, não. Fala. Então até lá eu falo Barbosa. Não, mas ele não se falou. Não for, mas ele não falou. Então, se não for, eu me desculpo. E se não for? Não for. Não, não, você não pode dizer. Você tá burlando a regra do jogo. O jogo, ele também. B ele não. Só pode ser o nome. Nós qual? Quem? É o B Pontinhos. Qual? B pra mim pode ser... B pra mim pode ser bunda. Pode ser bunda. Ah, que bom, juiz! Que isso, chama do juiz de bunda! Você tá louco? Pode ser bu de... Barbosa gosta de bu. Bu. Bu. Bu. Barbosa gosta de bochecha. Alô? Oi. Alô? Então. Eu quero ir na torcida do Estádio 97. É, não fala nome, trouxa. Não vai. Vai sim, ele já sabe. Não vai, não. Acho que vai. Não vai, não. Vai sim. O Domênico endossa aí. Não, o Domênico não endossa nada. Tá endossado. O Bá que cuida disso aí, Bá. Não, mas eu já vou pegar a prancheta. Vou pegar a prancheta e vou colocar o nome dele. Pega aqui, então. Barbão Gomes. Olha, o respeito, eu te dou uma muqueta, hein? Não, Domênico, é violento. Pra mim é muqueta. Estão muito bravos hoje. Inventei agora. Inventou. E não tem nada pior do que muqueca também. Não tem, Barbosa que nossa, muqueca é uma delícia. Muqueca, que nojo. É com a cabeça do peixe. É. Não, mas não é assim, nossa, não é nojo, essa muqueca, né? Muqueca. É, muqueca é isso, velho. Não. Muqueca de camarão, não, como não, é que não, é? Não, é ruim. Não é. Muqueca de camarão é ruim? É. Eu não acho. Você tá louco. Eu gosto de camarão na moranga, velho. Não, é ruim. Muqueca de camarão é uma delícia. E camarão bom é aquele camarão limpo, não é aquele camarão que vem com o intestino lá, aquela fitinha preta. Tem que limpar, tem que tirar a tripinha. É. Tem que tirar a tripinha. Mas é, tem que tirar. Se você tirar isso no prato, velho, é muito nojento, cara. Que você pega. Tirar o quê? Que aquela tripinha do camarão, né? Aquilo ali é o intestino do camarão. O cocô do camarão. Aquilo ali são as fezes do camarão. Assassinar o camarão. Você tem que tirar. Nossa, você que tem camarão. Você que tem. Ó, na boa, você pega aquele prato lá, o camarãozão bonito. Aí você olha assim e fala: puta, não tá limpo isso aqui. Você tem que arrancar aquilo ali com o garfo e na faca, velho. E colocar os restos. É nojento. Nojento, velho. Camarão tem que ser limpo. Isso daí deveria ser uma lei, cara. Deveria concordo ser uma lei. Com você, mano. Aí, ó, obrigado. Tem que ser limpo mesmo, cara. Não é? Porque não tem nada mais nojento do que isso. Aquele camarão com cabeça, com patinha, com casca, velho. Nojento, nojento. Aí aquele entulho de cabeças de camarão no canto do prato também. Que mó nojo, velho. E fica mesmo. É louco, nojento. Vai limpando, né? Vai tirando. Que custa o cara já deixar o negócio limpo pra fazer o prato, mano? Mas enfim. O bom é lagosta. Lagosta é bom. É que eu não como muito porque eu sou classe CDI, mano. Mas lagosta é bom. Lagosta? Classe é? CDI. Isso é muito cara CDI? De pau, velho. Ou você véio. É C, ou você é D, ou você é E. Depende da época. Quando eu tô em dezembro, eu ganho 13º. Eu sou C. Em janeiro, ainda tô desfrutando agora, 13º, agora, eu sou mano, D. Agora eu sou E. E. Agora ele é E. Você nunca comeu uma lagosta? Nunca? Não, agora não tem jeito, mano. Não, mas você nunca comeu uma lagosta? Já, já. Uma vez o Sombra me pagou um prato lá, falei, puto, não vou pedir isso porque é caro. O Sombra falou, lagosta pede azul. Pra você provar. E lagostinho? Lagostinho é bom também. Eu prefiro lagostinho do que lagosta. Na churrasqueira, velho. O lagostinho na churrasqueira, dá hora. Eu prefiro lagostinho do que lagosta. Ó, pra você ter uma ideia, eu sou pobre, eu como cani. Quando eu quero comer carne, assim, eu como cani, velho. Para, vai. Cani também não existe. Cani é bom, mano. Ah, mas é mais acessível, velho. Cani é uma coisa que inventaram de lagosta. Alguém tá jogando videogame aí que tá vazando tudo no ar. É o Mota. Não tô jogando videogame. Ah, é um vídeo do macaco. Ele não percebeu que tá em replay o vídeo. Ah, é? Desculpa. É, tá vendo? No precipício. Cala a boca. Eu me jogo. Tá bom, velhinho, você vai ter que... Padre Antônio Tomás, né, Sombra? Padre Antônio Tomás, número 72. Chegando lá, você vai entrar no... Eu conheço aí, Sombra. Já fui outra vez. Você tá em casa. Frente aí, ao você tá em casa, velho. Tô em casa. Mas sai do elevador, viu? E aí, rapaz, agora... Assistiu o jogo ontem? O que você achou do jogo? Assistiu, acho que não jogou bem, não, cara. Não foi bem? Eu acho que não. Foi um jogo geral. De pegada, mas eu acho que podia ter jogado melhor. Acho que errou muito passe. O Tietchan errar tanto passe, errou bastante ontem. O Palmeiras ontem errou bastante passes, mas aí que tá. Quando o time joga mal e empata, é porque dá coisa tá boa. Bom. O Thiago Prantos também errou uns passes, né? Também. Ele é bom, mas não foi que ele jogou mal a ponto de preocupante, nada. Não, mas achei que o Grêmio foi um pouco superior ao Palmeiras. Mas de chances perdidas, o Palmeiras teve várias chances de acabar com o jogo. Não, também. Aquela bola do Dudu no segundo tempo, acho que era uns 40 do segundo tempo. Acho que ganharam uns 27. Não, 40 foi do Rafael 27? Marques. Não, Lolo. Os 40 foi do Rafael Marques. O Dudu era uns 27. Foi depois da bola na trave dos caras? Não, mas o Dudu foi uns 27 e 30 e o do Rafael foi aos 40. O Rafael foi a última chance do jogo. Então, se aquela bola ele consegue colocar lá dentro, louca, velho. Então me desculpa, depois a gente vê. Mas assim, Domênico, eu acho que todo mundo tá falando aí que amanhã é final, acho que tem muita rodada pela frente ainda. É porque eu só lembrando que é quarta, não vai amanhã pro jogo que você vai, não vai encontrar ninguém. Perdão, é quarta-feira, tem razão. Não, tá desculpado, velho. Você informou, agora, né? Agora, é evidente que você... Evidente. Evidente. Que na quarta-feira, você não pode deixar o Flamengo vencer esse jogo, senão a coisa pode degringolar, mesmo porque joga em casa. O Palmeiras já venceu o Flamengo fora de casa. Era um outro time o Flamengo. Você vai falar, mas aquele time do Flamengo era pior que esse. Sim, era pior. Mas o Palmeiras está numa outra pegada também. O Palmeiras está melhor agora também. Também está melhor, então o Palmeiras não pode deixar o Flamengo amanhã gostar do jogo. E eu acho que o fator que pode fazer o Palmeiras vencer o jogo é a marcação em cima do Diego. O Diego é o cérebro do time, cara. Se você não deixar o cérebro pensar e jogar, você tem grandes chances de você sair com um resultado positivo. Então joga Xexê e Gabriel. Tietchan em cima desses caras. Não, Xexê e Gabriel, o Jean volta. Porque o Vovó, quem é o ataque do Flamengo? Vai ser o Guerreiro? Vai ser o Guerreiro. O Flamengo possivelmente vai jogar com a escalação que ele vem utilizando. Aí vai jogar lá com o Muralha no gol. Na direita vai estar o Pará, porque ganhou a posição do Rodney. Tá jogando bem o Pará, hein? Tá jogando bem, não é possível. Pará tá jogando bem, Domenico. Tá dando uns cruzamentos rasantes, velho. Ele é o maior assistente do campeonato. Ele tá dando uns cruzamentos a la Arce, velho. Nem parece o Pará, verdade, velho. O Pará tem dois pés esquerdos, mano. É ruim. Não, mas tá jogando muito, velho. Eu já vi alguns jogos do Flamengo. Mano. Aí a zaga é o Rafael Vaz e o Hever. E o lateral esquerdo é o Jorge, que é bom jogador também. Flamengo e Grêmio em Brasília. O Pará acabou com o jogo. Não, contra o Vitória também. O cruzamento acabou. Na cabeça do Fernandinho. Por incrível que possa, né? Então, falando. Parar, velho. Aí na esquerda entender, tem o Jorge, né, que é bom jogador também, Domenico. Tem que tomar cuidado com esse moleque. Esse moleque tá deitando. Jorge é o quê? O lateral esquerdo. Aí o meio-campo do Flamengo lá tem Márcio Araújo, o William Arão e o Diego. E o Diego um pouco mais avançado. E na frente tem o trio lá. Do lado direito lá tá jogando o Gabriel. Do lado esquerdo o Fernandinho. E centralizado vai ser o Guerreiro. A tática é parecida com a do Palmeiras. Parecida. Sim. Dois volantes, um que sai melhor e um meia de que arma. Ó, o Flamengo ele tem duas válvulas de escape ali que são as laterais. O Pará tá jogando bem, eu também fui sempre crítico do Pará. Sempre achei um jogador limitado. Mas é um cara aí raçudo. e que tá dando os cruzamentos, Domênico Gató, repara contra o Porco, velho. Se deixar o Pará cruzar pro Guerreiro cabecear, vocês estão lascados, velho. E o Jorge também, mano. O Jorge é aquele moleque que avança, moleque que não tem medo, vai pra cima. Tem que tomar cuidado, velho. É jogo bom, né? E não precisa nem falar que precisa marcar o Diego, né, velho? Ah, o Diego. Não precisa nem falar, né? Pra mim, o Diego é o cara que é a cabeça pensante do Flamengo hoje, né? Aí eu prefiro o Moisés, viu? Além de tudo, ele bate lateral pra área. Sim, evidente, mas é... O Palmeiras tem tudo pra fazer um bom jogo com o Flamengo. Você não acha, o Edson não é o... Como é que é o Norberto. Não. Norberto. É Josivan, Domingo. Josivan, né, Josivan? Eu acho que é jogo bom, cara. É jogo de dois times grandes, mas a gente tem que pontuar. Não pode deixar abrir vantagem, não. É, mas eu concordo com o Mano. Acho que o que vai definir o campeonato é os times pequenos. Sim. Perder ponto pra time pequeno é que vai definir o campeonato. É igual ganhar Itaquera pra não e perder depois... pra time pequeno. Depois... E depois dessa... Vai lá pra você descolar um viúvo que te faça mulher. Depois, ah, não! Depois dessa... Lá, depois do Corinthians, mano, é sábado. É claro, o Palmeiras tem a Copa do Brasil lá, o Botafogo, né, na quarta. É. Mas depois, mano, parece ter uma sequência, teoricamente, com os times pequenos que pode fazer diferença. Então, aí é que não pode ter depois. É aí que tá, eu não vou lembrar a sequência de fato qual é. Mas aí, Domênico, você pega tem, aí, ó. Acho que é Figueirense lá. Eu não vou lembrar. Eu te falo aqui, não tem problema. Figueirense. Então, Curitiba depois do Corinthians. Curitiba, né? Em casa. Quem? O grande problema, Domênico, de você pegar times pequenos... Curitiba em casa, né? Ó, o Palmeiras ele vai ter a sequência agora. Com o Flamengo em casa, aí pega... Depois do Corinthians, mano. Pega aí o Corinthians, pega o Corinthians fora, tá certo? O Flamengo em casa, o Corinthians fora, aí vem o jogo da Copa do Brasil com o Botafogo. Aí vem Curitiba em casa, Santa Cruz fora. Aí, ó. América de Minas também rebaixado já fora. E depois o Palmeiras pega o Cruzeiro em casa. Então, mano, esses três jogos, Curitiba... Então, Curitiba precisando escapar do rebaixamento. Então, mas são os times pequenos que você tem que fazer a diferença aí, né? Curitiba, Figueirense e América. Não, é o Santa Cruz. Curitiba, Santa Cruz e América. Isso. E os dois fora, né? Esses últimos dois, o Curitiba em casa. Mas é que tá, Domenico. Times que estão lutando pra não cair, mas eu acho que o Santa Cruz, mano... Já foi também, já foi. O Flamengo pega quem depois do Palmeiras? O Santa Cruz, já vou te falar, avó. Ó, o Santa Cruz ele tem 20 pontos hoje. Não, tá ele tá, o da Santa Cruz... Palmeiras pegou uma sequência complicada, eles também têm. O Santa Cruz hoje, ele tá com 20 pontos e ele tá 6 pontos do 18º. Santa Cruz já caiu também. Os dois já foram. Santa Cruz já foi pro vinagre. Eu acho que aí já foram dois. Ó, o Flamengo, depois do Palmeiras, ele vai pegar o Figueirense em casa, o Cruzeiro em casa, o São Paulo aqui no Morumbi, o Santa Cruz em casa e o Fluminense fora também. É, não é tão difícil. Mas fora é clássico também, né? Não é tão difícil a sequência do Flamengo. Sabe o que tá prejudicando muito o Flamengo, Domênico? O fato de não ter um local pra jogar que não seja no Rio de Janeiro. Agora, depois da Olimpíada. Não, mas é que tá. Durante muito tempo, o Flamengo ele teve que viajar por estados brasileiros. Ele teve até a sua sede ali em Brasília. Mas não é a mesma coisa de você ter que jogar em casa. Porque você tá pegando um avião e tendo que viajar. Nisso já gera aquele desgaste. Por mais que eu acho que fica frescura dos jogadores também, mas é um dia a mais que o cara tem que se programar pra estar longe da família, que ele poderia estar talvez descansando. Verdade. Ele tá no avião indo pra lá e pra cá. Então, se o Flamengo estivesse jogando no Maracanã, pode ser que tivesse até melhor colocado no campeonato, né? Josivan, bom jogo pra você, boa sorte. Tem que estar lá na Arena do Palmeiras a partir de 19h45, tá bom? Legal, eu posso fazer um merchan? Pode. Diga. Então vamos lá, só abusando me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, você ganhou um kit top do desodorante Extreme. Por quê? Ele não falou o seu nome completo. Amanhã liga, amanhã aparece aqui na rádio. Ganhou sim, ele já tá falou. Não, mas agora tá liberado. Eu vou falar, Josivan Barbosa da Silva. Ah, liberou. Tá só pode falar na ligação dele. Sim. Vai até o finalzinho do programa. Só na ligação dele, não. É a ligação do ouvinte. É só quando é ouvinte. Tá marcado no regulamento. Regulamento. Vale o sofrimento, Domênico. Sofrimento. Viu como ele foi legal? Ele vazou e vai deixar o Barbosa até as 8. Então você ganhou o kit top aqui do Desodorante Extreme e garantiu a sua vaga na torcida também, estádio 97. Legal, 97. Mano. Parabéns pra vocês pelo programa aí. Obrigado, obrigado, viu, meu? Valeu. Tchau. Estádio 97 aqui na Energia 97. Mais um ouvinte no momento sem parar. O sem parar ouvinte. Agora funciona com um único adesivo. Já acabou. É mais acabou. Tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Cérebro, o que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites. Tentar conquistar o mundo. O Pink e o cérebro. O Pink e o cérebro. Um é o gênio e outro é o imbecil. Que isso, Bá? Gente, essa música foi feita pra mim pro Motos. Você fez as mãozinhas. Tava dançando. Inclusive, inclusive o Bá fez o videoclipe. Alô? O Bá é nosso Quincy Jones. Ficou bom pra caramba, vai ganhar o Oscar. O Bá é um misto de Quincy Jones com Steven Spielberg. Vai ganhar um Oscar. Alô? O Bá é o rei do videoclipe. Até minha neta de 5 anos. Opa, quem fala? Abaixa o volume do rádio, por favor. Até quem? Minha neta. 5 anos. É você. Gabriela. Alô? Baixa o volume do rádio, por favor. Caralho, isso, amigo. Abaixa o volume do seu rádio aí, por favor. Não, porque não dá pra... Não dá pra já baixei. Vai. Qual o nome? Neto. Adalberto José Tupan. Tupan. Alberto José Tupan. É o Tupanzinho que fez o gol em 90. Tupanzinho. Dia 16 de dezembro de 90 foi o Tupanzinho que fez. Nada a ver com o Tupanzinho. Ah, você tá perdendo aqui um baita cara o Tupan. É. E o... Quantos anos? Ídolo. 58. RG. 58, hein? RG. RG 58. Aí eu não tô pã esses caras assim louco não, hein? Eu não tô pã esses caras não. Olha aí, mano! Olha aí, mano! Olha o cara do narigudo, mano! Chupa o narigudo! Chupa o narigudo! Mas faz assim com o braço? Puta, parece um... É, eu nunca vi, eu nunca vi. Isso, nunca faz o bigode. É impressionante como é uma mentira isso. É uma mentira. Pessoal, tá filmando agora. Tá. Acabou o barco, sai daqui. Você é muito idiota, velho. Idiota. Velhinho aí, qual que é o... Você o bairro, velhinho, velhinho. O bairro, velhinho. Velhinho, bairro. Jardim Fernandes. Jardim vai. Fernandes. Ah, vai. Lembra vai. Do goleiro Gato Fernandes? Sim, e lembra do Armarinho Fernandes? É. Os Armarinhos Fernandes. Mas ainda existe. Fernando ou Fernandes? Aí Fernando. Ainda existe. Hã? E tem aquela música, Fernandes. Né? Olha, mas se é o mesmo, porque tem 200. É ali perto da Cidade Líder, aí na Zona Leste. É o mesmo que eu conheço. Não tem uma música que tem Fernando? Oi? É isso aí, Narigudo. É isso aí. Isso aí, Narigudo. Isso aí. Não tem uma música que tem Fernando? Tem. Do ABBA. Ah, é. É verdade. You can dance. Era nós. Essa é a melhor. Ô, velho, aí o time? É o único. É, só... Timaço, cara. Falou. Parmeira. Parmeira. Opa, nós. Nós. Deus, só dá Palmeiras. Parmeira. Futuro campeão. Falou que só tem essa música do ABBA. Que é legal. Ah, para, você não falou isso. Você é muito várias. Tonto. Puta, tem né? Várias do ABBA, tem, boa. Tem aquela música também, que é assim, ó, da minha ABBA, da minha ABBA. Não, é o grupo. Da minha ABBA, sai pra lá. É o grupo, bu. É deles? Eu acho não, que é sim. ABBA, ABBA é o grupo. É o grupo, ABBA. Viu, Beja? É do ABBA. Ah, ele só fala com o Beja. Featuring, sabe quando vem a parceria? Com só pra contrariar. Olha que legal, cara. E Abba em hebraico significa pai. E mãe, olha isso. Horrível, velho. Como assim, horrível? Respeito o Abba. Olha, concordo com o Benjamin. Não respeita ninguém, velho. Concordei com o Benjamin agora. Pela primeira vez. Mas você não dá, né? Pro elefante, velho. Hoje não dá, mano. Eles que são considerados os Beatles da Suécia. Parece Jânio Erundi isso aí, velho. É verdade. Pô, mas pra ser Beatles, é verdade. Tá... Quem considerou o ABBA os Beatles da Suécia, velho? Se informe pra saber. Olha. O ABBA foi considerado, na época, os Beatles da Suécia. Cadê os advogados dos Beatles? Coloca aí, coloca. E vou dizer mais. ABBA, cadê o... ABBA era Agneta Faltskog, Bjorn Ulvaeus, Benny Anderson e Amy Frieda. E eles são semelhantes a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison and Ringo Starr. Você ouviu eu falar que eu acho? Ué, você reproduziu. Eu estou falando que eles eram considerados pelos críticos os Beatles da Suécia. Só uma pergunta, cadê os Beatles da Suécia? Cadê o corpo jurídico dos Beatles para acionar esse elemento agora? Tem uma forma, um mecanismo de procura chamada Google. Aí eu botei lá a expressão Beatles da Suécia. Apareceu o ABBA. Parece porra nenhuma. Lógico que não existe. Isso é loucura. Só parece Beatles tocando lógico, na Suécia. Lógico, isso é uma insanidade, velho. Não, é os críticos elegeram na época. É, foi você. Foi. É, Beatles da Suécia. Os Beatles da Suécia. Cadê os advogados? Cadê não, mas também, os gente, os Beatles? Não, peraí. Tem que defender o Domênico. Mas, gente, o que tem na Suécia também? Só eles. Exatamente. Só eles, não, de cantores? Famoso no mundo, foi exatamente. Olha isso, velho. Eles ficaram conhecidos no mundo inteiro. É, parece gente, teatro infantil, velho. Sombra, olha aqui, ó. Isso aí é uma, informação os Beatles, do Beatles. Os Beatles eram conhecidos no mundo inteiro, certo? Sim. O ABBA também. O ABBA foi conhecido da Suécia pro mundo inteiro, gente. Mas, mas não dá pra comparar os seus caras. Mas ninguém tá comparando. Você comparou. Não estou, estou falando que eles foram comparados. Eles comparou. E é mentira, você comparou sim. Rude, se fecha com seu gosto musical. Ô, Benja, parece Jânio Erundi isso aí, velho. Jânio Erundi é melhor. Que pelo menos é style. Pelo menos é português. Olha, e tem uma exposição dos Beatles no Shopping Dourado espetacular. Sabia? Vocês viram já? Tô sabendo. A maior do mundo. Modo mundo. Agora vê se tem exposição do ABBA. É do Christian. É do Chris. É espetacular, uma coisa assim, surreal essa exposição. Olha isso, gente. Você tá louco, velho. Ah, é legal. O ABBA é legal pra caramba. Ô, Domênico. Gente, peraí. Eu vou daquela música que eles cantaram. Como é que o Domênico teve a pachorra? A pachorra! De falar os legal, Beatles da Suécia. Ô, Benja. Ô, Benja, o Luiz Abidal falou que essa música foi versão do Gênerundi mesmo. Da Gênerundi. Não, o ABBA fez da Gênerundi. O original era Gênerundi. Tá bom, mas eu falei sem querer acertar. O ABBA chupinhava a Gênerundi. Tá louco. E ó, que fique bem claro que o começo do hip hop no Brasil fez parte do Sampa Crio. Não, mas deixa eu falar. Que fique bem claro isso aí. Tem um detalhe. Pera aí, não. O que tem uma informação Plantão. Aqui. Os suecos do ABBA, essa informação é de 20 de maio de 2013. Os suecos do ABBA acabam de ultrapassar os Beatles na lista de álbuns mais vendidos na Inglaterra em todos os tempos. Isso é mentira. Isso é mentira. A coletânea Gold. Isso é mentira, a gente. A coletânea Gold. Qual é a do ABBA. Os caras venderam um disco. Não, é mentira. A cara do Beijo. Não, da fonte não existe. 400 Só milhões. Qual que é a fonte? Portal... Fala a fonte. Portal Rock Online. Ah, você tá louco, velho. Olha, você tá louco. Ah, olha aqui, o disco Gold, a coletânea Gold do ABBA, agora é o segundo disco mais vendido na Terra da Rainha, com 5,1 milhões de cópias. Na Terra dos Beatles, hein? Superando Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Mentira, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Aí é mentira. Mas é mentira. Aí é quando convém. Cara, o Sgt. Pepper's dos Beatles é uma obra de arte. É só colocar qual o disco mais vendido. Isso aí é a mesma coisa que falar. É a mesma coisa que falar que o Satoru Nakajima ganhou 16 grandes prêmios em cima do Senna. Uma coisa que é considerado, vai. O Thierry Boutsen nunca foi melhor que o Schumacher, vocês estão loucos. Mas não, eu vendo de ridículo. Fora, eu vendo mas de fora. Mas não sou eu que tô falando, o Beatles, eu não acho isso. Na minha opinião, o Beatles é uma banda muito mais conhecida mundialmente falando que o ABBA. Não, mas é que ele tá comparando, tá falando falou que... isso. Ele mano, falou mano, que era da Suécia. Isso é mentira. Da Suécia. Caramba, mentira. Vocês estão desvirtuando o que o Domênico falou. Vocês estão malucos, olha. Você primeiro, tá maluco. Primeiro é o seguinte. E o ninguém... mentiroso no Sombra também. Primeiro é o seguinte. É verdade que eu tô falando. Primeiro é o seguinte. Primeiro é o seguinte. É verdade. Ninguém falou quem é melhor ou quem não é. Você é maior. Ninguém disse isso. Você deu uma indireta. Cada ouvinte tira a conclusão que não, quiser. Não estou dizendo tirar. Que o ABBA foi considerado pelos críticos olha. De lá. Por que, que eles foram considerados os Beatles da Suécia? Porque o Beatles era muito conhecido no mundo inteiro. O ABBA ficou popular no mundo inteiro devido a alguns grandes hits aos desses livros, caras. Né? Então, assim, por isso que foram considerados. Mas não quer dizer que sejam melhores. Mas com exceção as loiras peitudas, ninguém o falou, que mais tem na Suécia? Mas ninguém falou que é melhor tem ou melhor. Tem o Domênico não falou que é melhor, gente. O jogador deles, o Bjorn Borg, Iceborg. Eu tinha falado agora pra vocês, gente. ABBA e Beatles... Ixi. Não cabem na mesma Sim, frase. Ih, apareceu. Não, não, é mentira isso. Pegue fontes fidedignas. Vai chorar, velho. Não, gente. No dia que o ABBA vender mais que Beatles, o mundo tem que acabar. O que você faz? Você sai pelado? Tá não, mas qual a fonte? A ABBA ultrapassa a Beatles fonte? E passa a ter o segundo álbum mais vendido qual da Inglaterra. Qual é a fonte? É o portal impresso, seu. Vamos ver quantos álbuns foram vendidos. Qual é a fonte? Mais só de 400 milhões. Mas que fonte? Você tá falando em todo lugar. The Winner que alguém inventar. É sensacional. O que alguém inventar isso? Gente, eu só tô perguntando o ABBA, da fonte. O ABBA também teve um musical, Mamma Mia. É, horrível. Foi influenciado... Ah, não, ninguém tá falando que é horrível, não é, não, Benjamin. Ah, você já tá desvirtuando, Benjamin. Cara, se você clicar aí, Benjamin, você vai ver... Olha, de acordo com a Official Shorts Company da Inglaterra, do Reino Unido... Do Reino Unido, é uma empresa que ela faz a felizão. Mas essa empresa eu conheço. Essa empresa, ela sempre foi... Ela tem birra dos Beatles desde a década de 60. O segundo álbum mais vendido da história na Inglaterra é o álbum Gold Greatest Hits do ABBA. E qual que é o primeiro? Queen. E é um coletânea Greatest Hits também. Chupa, Benjamin. Olha, Beatles e Stones não podem ficar atrás de Queen. O Everton Pereira mandou bem aqui. Ele falou, os novos baianos foram considerados os Beatles brasileiros. Verdade. Ai, Benjamin. As duas bandas que você odeia, velho. Eu odeio Queen. Queen odeio. Por exemplo, você odeia? Odeia. Acabei de falar, não odeio Queen. E a cantora contemporânea agora, a Adele... Ah, tá vendendo o pra álbum, cacete. O álbum dela, 21. E ela não lava o cabelo, hein? Já é o quarto hein, mais porca. Vendido. E olha ah, que não, e olha, história. E olha que não vende nisso antes, hein? Michael Jackson é o sexto, com Thriller. Como é que o ABBA pode ter mais disco vendido que o Thriller do Michael porque Jackson? Porque lá fora faz sucesso. Na Inglaterra, no Reino Unido, Ô, Sombra, vê quanto que vendeu o Soweto. 400 milhões de discos, velho. Soweto no Reino Unido. Soweto. É só pra ficar bem claro, viu, Benjamin? Ô, deputado. É, não, é você discutir é música com o Domênico. Obrigado, seu deputado. É igual discutir piroca com Mota. Mas, ó, peraí. Adalberto, eu sei que você tá desesperado. Desculpa, essa discussão do ABBA que tomou conta do programa. É o Benja, né, velho? Por favor, Adalberto, fale tudo o que você deseja, pelo amor de Deus. Pô, rapaz, Palmeiras, pô, vamos ver esse jogo. Opa, nós! Mas como é que é a frase? Eu quero ir na torcida do estádio 97. Boa! Vai lá no único, sensacional. Já pode ser policial, hein? Valeu! Não, tô fora. Aí, velhinho, fala aí, o que você quer falar de Palmeiras aí? Fala de Palmeiras aí, vamos lá. Pô, vamos para as cabeças aí, hein? Com esse jogo com o Flamengo aí, a gente encaminha aí o título, hein? Isso aí. É porque dependendo. Porque tem um jogo hoje que ninguém tá dando muito em conta aí, que é o Atlético Mineiro com o Fluminense, hein? É. O Atlético ganhando hoje é um ponto só, hein? Exatamente. Não, um não, dois. Né? Dois. Do Palmeiras, não, do Flamengo. 45, um. É, 45, 46, 47. Não, do Flamengo, um. É, e a dois do Palmeiras. E aí. É, mas o Flamengo. O Atlético não ganha hoje, não. Você é louco, o Fluminense, Fluminense é fraco, meu. Não ganha, não. O Fluminense é fraco. É, né? O Atlético soou pra perto do Vitória. Hoje é o reencontro do Fred. Hoje é o reencontro do Fred contra o Fluminense do Marcelo Oliveira contra o do Atlético. Puta, é verdade, é verdade. Eles vão ganhar um pontinho só. Marcelo lá. Oliveira não, Levir Coupe. Grande Levir. Que é isso? Isso, que é juiz! Que nojo, velho. Ah, cuspiu. Nojo é você falar que ABBA é melhor que Beatles. Ele não falou isso, você tá desvirtuando. Não, o Domênico ensinou. Falou outra coisa. Ele falou que era o Beatles da Suécia. Fala, ô deputado. Como é que você tá? Ô, deputado, o senhor tava de férias semana passada, o senhor ficou com saudade do Mota? Eu estava trabalhando. Saudade do Mota? Com certeza, nenhuma, né? Até pensei em tirar aí um ano aí, uma licença. Mas agora paz, tá tudo tranquilo e eu vou mandar áudio novo pra você. Agora querida. O clima tá pesado, valeu, aquela querida, pessoa, nossa. Vestido de rabanete. Ô, deputado, você gosta de ABBA? Olha, de verdade, esse negócio, o ABBA nada contra, mas o negócio do Queen ser o primeiro é um absurdo isso aí. Quem que é primeiro? É o Queen. Porque o Queen. Cantor tostava a borda. Não, mas Queen... Ah, é verdade. Isso. Você Fred mostra Mercury, pra véio. Criança que se você tostar a borda, você vai ser o primeiro lugar, isso tá errado. Ô, Adalberto. Escapava a quarta, velho. É isso aí. Fala aí, Sombra. Os palmeirenses aguardam aí o resultado dos exames do Gabriel Jesus, né? Preocupa? Preocupa, lógico. O moleque lá vai fazer muita falta. Ele não vai jogar, né? Isso aí tá claro, né, meu? É, tô achando que não joga, não. Não joga, não. Acho que nesse jogo, não. É só deixar gelo no saco, gente. Virilha é rapidinho pra curar, mano. É nada, mano. É sim. Diz que o Domênico tem uma cura pra virilha que é infalível, é isso, mano? É verdade. Vou falar cura, mas é só... É com queixo. Tenho. É com queixo. Mas é das mulheres. E tem umas mulheres que já fizeram... Não, ele faz queijo, movimento não, do queijo. Vai e volta, vai e volta, exatamente. Vai e volta. Mas é nas mulheres, só menos. Não, só peraí, Domênico, deixa eu explicar. Deve te explicar o teu pirulê da tua velha. E com a linguinha ele faz assim, ó. Isso é um peru, pô. Então... Passa na... Não, Domênico. Ô, Adalberto, olha, senhora. Um grande abraço pra você. Deixa o seu palpite pro jogo que você vai assistir com a torcida Estádio 97 lá no Porco. Amanhã, 3-1. Amanhã não, quarta. Quarta. Né? Quarta. Quarta-feira, 3-1. 3-1. Palmeirense, tão ansioso, né? Se ganhar de 1-0, tá ótimo. Tá ótimo. 3-1, tá ótimo. Então tá bom. E melhor depois, ainda, né? Aí depois nós vamos pras galinhadas. Vamos. O Flamengo mata amanhã não, quarta, e o Corinthians enterra sábado, velho. Aguarda aí o porco. É isso, mano. Pro inferno, tchau. Mas, Domênico, desculpa, mas na hipótese de perder os dois jogos, na hipótese, não tô dizendo que vai perder. Pode acontecer, são mas dois na hipótese times de perder os dois jogos, você acha que acaba o sonho? Não acaba o sonho, mas depende do que acontecer no campeonato depois, porque assim, se o Palmeiras perde pro Flamengo, o Flamengo passa, certo? Certo. Passa dois. Fica com dois na frente. Não, aí fica com quatro. Dois na frente. O Flamengo tá um atrás. Depende, pegar a calculadora, depende lá. Também do Atlético Mineiro, o que vai acontecer. O Palmeiras pode chegar em terceiro lugar, perdendo pro Corinthians e pro Flamengo, segundo você. Agora, duas derrotas... Ah, sim, aí, pode chegar em terceiro. Assim, pior que a pontuação é o abalo psicológico. Não, também. Tem isso, né? E aí, dependendo... E se o Gabriel ficou mais tempo? Acho que tem muito campeonato, porque faltarão 12 rodadas. Eu queria falar isso. Depois disso, o Gabriel ficar mais tempo. Você estava brigando, é o seguinte. Se o Gabriel ficar três rodadas... Na quarta ele já não joga porque vai pra seleção. Então, são 5 jogos. De novo? É, porque o Didi já vai agora aqui, ó. Sexta... É Copa América? É, não, é Libertadores eliminatória. Que Libertadores? Libertadores, cala a boca. Sexta-feira, viu, mano? Já tem o escalamento dele ao vivo na TV. É a convocação. Adalberto. Mas aí eu joguei com o Botafogo, pô, aí não importa. É, falaram isso da outra vez, tomamos de 3 com o gol do Jamil lá. O Botafogo no primeiro turno lá deu um calor em vocês lá, ganharam o jogo. E o Camilo tá jogando bola, esse maluco, hein? Oi. Marcou outro golaço no final de semana, hein? É, podia ser aí o meia que o São Paulo não tinha aí pra reserva do Ganso. Do e Corinthians tava lá também. Na Chapecoense, né? Ninguém foi atrás, olha lá. Olha, o São Paulo, quando costuma contratar jogador do Botafogo, se dá mal, hein? Melhor não. Não foi assim com o Gerson. Ninguém foi, né? Ah, não foi assim com o Gerson. Sim, mas o menino lá, o Cortez, o lateral, aquele zagueiro Juninho. O Joilson. Joilson. Aquele Valdeir, o Valdeir da The Flash também não foi bem. Terrível. Teve um atacante recente aí também. Falei. Ah, desculpa. Bom, Adalberto, um abraço. O Daniel mesmo tava do Botafogo. O Sandro Hiroshi não era, não. Sandro Hiroshi foi depois, né? Ele era do time de pequeno. Mas o Daniel que tá lá hoje veio do Botafogo. O Sandro Hiroshi jogou contra o Botafogo. Que teve aquele problema. O negócio deu problema dos... Vamos lá, terceiro e último 20 do Momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Alô? Alô? Tá xingando o Domênio. Alô? Que falta de respeito. E o juiz não vê. É. Quem ele fala? Aquele escondido, Domênio. Alô? Trouxa, hein? Alô? Quem fala? Daniel. Ô, Daniel, tudo bom? Beleza. Tudo certo. Certo. Opa, tudo bem. E aí, mano? Daniel do quê? E aí, mano? Já vai o Benji entrar aí pra atravessar. Ah, não. Quem falou Daniel, foi eu, mano. Falou nada. B. Novaes. E quantos anos? Barbosa Novaes. 47. 4.7. 4.7. Barbosa. Adoro. Não, mas ele não falou. É B pontinha Barbosa agora. Esse RG. Bebontinha Barbosa, onde você viu isso? RG, 4.7. Só perguntar pra 4.7, RG. Daniel Barbosa Novaes? É. Se ele Novaes, morreu. Ô, mano, olha a cara do narigudo. Chupa o narigudo. Que ridículo esse narigudo. 10? Caraca, velho. Depois desse teatrinho aqui dos trouxas. Fala em teatrinho? Qual que é fala em teatrinho, Dodô. Você foi no teatro? Fala em teatrinho? Eu li ontem no jornal, sábado. Pô, rapaz, vai voltar o Vila Sésamo na TV Cultura. Nossa. É mesmo? Mas do Vila Sésamo já tinha voltado há muito tempo. Nossa, não, senhor, eu li sábado. Dá um F5. Você tá louco? Não. Dá um F5. Ô, meu, você parou o programa pra falar isso? Não. Posso com você o que você quiser. Você parou o programa pra falar isso? Você tá querendo dizer que a Vila Sésamo, desde os anos 70, só ia voltar agora? Não, na TV Cultura. Mas já voltou faz tempo. Não. Gente, eu li sábado no jornal. Já tem a nova versão, você tá louco. Então, Vila Sésamo na TV Cultura. Bem, eu li sábado ou domingo. Já tinha voltado pra TV Cultura, com coprodução da TV Cultura, há muitos anos. Pode ter parado e voltado de novo. Então. Mas alguns anos atrás, eu tô falando há 2 anos atrás. Gente, eu li sábado ou domingo. Bem, na Folha de São Paulo. Você precisa parar de ler só a página... Não, para, então você que achei... Então, ele leu no banheiro, ele leu no Google banheiro. Man. Entra aí, você que acha que aba é melhor que Beatles, vê aí. Vila Sésamo, vamos ver aqui, quando que ele foi pro ar aqui? Não, pega, não, vem o Wikipédia de novo. Entra na Folha de São Paulo e pega a matéria de sábado ou de domingo na Ilustrada. Alguns anos atrás, não são 10 anos. Alguns anos dois, é atrás. 2 ou 3 anos. Há 2 ou 3 anos. Olha, eu sou belo. Já estava no ar da TV Cultura. Você tá mal, hein, Benzinho? Hoje você não tá mal, bem, velho. É que eu leio o jornal, você não lê. Não, mas você só lê a Folha, grandes coisas. Ué, o jornal eu leio vários jornais. É, lê, sim, eu imagino. Eu não fico só. Eu sou patinho da Folha, não, que nem você. Jornal vermelho eu não leio. Então você devia ler todos. Porque eu sou obrigado a ler todos? Ué, pra você ter Daniel, base de informação. Que time você torce, Daniel? Não sou patinho. Opa, só Verdão. Meu Deus do céu, só Verdão. Modinho o cara também. É, com ingresso, né, velho? Só Verdão. Partido do Verdão do primeiro colocado. O Palmeiras contratou o Tite lá, o... Tite. Ô, meu velho. Tá bom, hein, assistiu ontem o jogo? Assisti, Palmeiras foi muito mal. Você achou que jogou mal também? É, jogou muito mal, não jogou bem. Mas eu acho que todo time vai oscilar nesse campeonato aí. Acho que chegou a vez do Palmeiras, né? Espero que no próximo jogo isso não aconteça. É, agora o Flamengo é jogo decisivo, hein, cara? Mas a gente ganha. O Palmeiras não pode pensar em outro resultado. Tem de vencer porque por alguns motivos. Uma que o Flamengo tá aí, tá bem próximo. E outra, o Palmeiras precisa ganhar o jogo em casa. Desculpa, né? desculpa aqui. Meu amigo Pedrinho acabou de mandar a matéria da Folha. 11 de setembro de 2016, ontem. Em crise, Cultura e TV Brasil correm para levar ao ar o novo Vila Sésamo. Tá aqui. Então eu não tô errado. Tá aqui, ó. Mas já tava no ar do Vila Sésamo. Olha a manchete. Olha a matéria da Folha. Tem a matéria aqui. Ah, a fonte dele é o Pedrinho. Não, idiota. Ah. A Folha de São Paulo. Ele mandou um link. Ficou falando aí da fonte do Sombra. Olha aqui. Olha aqui. Domênico, lê aqui a Folha de São Paulo. É aquele que tava no banheiro, o Pedrinho. Vai. Verdade. Proxa. Ontem, 11 de setembro. Uau. 11 de setembro. O menino é palmeirense, ouvinte, é? É. Não. Opa, eu quero ir na torcida estádio 97. Boa, já ganhou. Deixa eu ler aqui, Domênio. O Roberto Avalone acabou de twittar. É verdade isso aqui, tá? Não, Gabriel não. Jesus ficará pelo menos 3 jogos fora de combate. Me confidencia uma respeitável fonte palestrina. Você tem alguma problema no adutor? Má notícia! Você tem alguma pitadinha histórica de algum jogador do Palmeiras que se machucou e ficou muito tempo fora? Eu tenho. Vou dar a você. Tiver. Mas antes, discorra sobre isso, Domênico. É, o Gabriel fica 3 jogos sem jogar, isso? Pelo menos. E daqui a pouco eu vou contar do... É, mas é... Do Claudinho Pé de Chá. Quando ele saiu sentindo, no mínimo eu falei. No mínimo vai ficar... Falou. Fica 18 dias, 20 dias. Entendi, depende muito do que vai acontecer. Agora, falando um pouco do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras aí vai ter, faltando 14 jogos, evidente que falta acho que 7 fora e 7 em casa, né, mano? Deve ser metade pra lá e metade pra cá, deve ser. Essa é a conta. Levando em conta que se o time que quer ser campeão tem que ganhar os jogos em casa, então o Palmeiras tem aí 21 pontos e tem que ganhar, certo? 47 com 21, mano, se eu não fugir da escola... É 69, não é isso? Uhum. Não, 68. O cara fez 68. Uhum. 68. Uhum. 68. Pra ser campeão, 76, né? Pra não depender de ninguém. Mas eu acho que esse ano, mano, como tá tudo muito embolado, eu acho que é um pouquinho menos. Acho que 72, 74 se fará o campeão, né? Então o Palmeiras precisa ganhar esses 7 jogos em casa, incluindo esse contra o Flamengo, e tentar vencer alguns jogos fora, que são jogos mais teoricamente fáceis, mano. Você citou 2 aí, que são os compromissos aí. É Santa Cruz e Curitiba. Curitiba em casa. Santa Cruz e América, acho que é. Os dois fora, sim. Esse Santa Cruz e América, você tem que vencer, são 6 pontos, mais os 21, 27. Eu acho que com essa sequência dos jogos em casa, mas esses 2 fora, o Palmeiras consegue o campeonato. O que você acha? Alô? Daniel? Oba, tô aqui. Então tá bom, meu velho. O que você acha? Você ouviu ou não? Não, eu acho que com essa pontuação tá chegando bem próximo. Eu acho que vai ser isso aí o corte, né? Eu acho que com essa pontuação, se não for campeão, tá bem próximo de ser. Tá bem próximo de ser. É isso aí. Uhum. Ele comentou bem, né? Vários argumentos. Claro, né? Se você conseguir também, né? Correu bem, né? Se você conseguir também dos outros jogos, né? Porque eu citei 7 em casa e mais 2 fora, são 9 jogos. E ainda você tem os outros 5 jogos, né? Desses 5 jogos, se você conseguir empate, esses outros times, você também consegue. Agora, a pergunta que não quer calar: quem coloca no lugar do Jesus? Ah, a vovó, depende. Jesus é insubstituível. Mas tem que colocar. Depende de cada jogo, você pode. Eric. Mas o elenco é bom. Quem? Qualquer um. O Eric. Você pode, dependendo do jogo, você pode pôr o Eric, você pode pôr o Rafael Marques. Eu colocaria o Roger você Guedes. Você pode pôr o Roberto Guedes, o Barros. Já tá. Você pode pôr o Barros. Então, tá o Roger Guedes e o Dudu. Beto Guedes então, é o cantor. Tem que ser mais um. Então, você pode pôr o Eric, você pode pôr o pela escalação que ele tava jogando lá, o cara teria que ser o Eric. O Rafael Marques não é um cara que vinha jogando com frequência. Barrio. Não, eu não colocaria o Barrios também, não. Ele usou quando o Gabriel foi pra seleção brasileira, ele vai colocar o Eric. Então, é essa escalação que ele vinha utilizando. Pode agora ser. Colocar é, o Rafael Marques igual ele colocou no penúltimo jogo. O Eric é mais corredor. Se você põe um Barrios, ele é mais centralizado, é aquele cara mais que faz parede e é mais lento. E é bom de bola aérea, então... É que eu acho que o Lucas do Barro não tem o condicionamento, né, pro jogo inteiro. Então, de repente, ele começa com o Eric. Mas, Daniel... Aposta comigo que vai o Eric, hein? Eu também acho. Eu não tenho dinheiro pode pra ser, apostar. Pode ser, pode ser que vá o Eric. Paga com o corpo. Não é pobrinha, só tem a aposentadoria dela. Usa o corpo. Corpo que eu. Usa o corpo, essa carcaça velha que você tem aí, que ninguém mais usa pra nada. Abraço pra você, boa torcida, Estádio 97. Você tem que estar lá... Como é que eu... Exatamente, pode falar. Você tem papel e caneta aí, lápis? Não, tô dirigindo aqui, mas tranquilo. Ah, você guarda de cabeça? Sabe, então você vai lá na Rua Padre Antônio Tomás, número 72. Rua Padre Antônio Tomás... Não, tranquilo, eu sei onde 72. Você vai entrar por esse portão aí, pega o elevador, desce no terceiro andar, vai ser recebido pelas meninas do Camarote Único, tá bom? Tá ok, obrigado, Sombra. Falou, cara. Obrigado, parabéns pra todos vocês aí. Vocês fazem um grande programa, viu? Falou, obrigado. Beijo. Obrigado, Daniel. Manda nude. E faz beba com moderação. Faz igual o Paulo Zulu, manda nude. É. Valeu. E você, ainda tem as caixinhas do Sem Parar no seu carro? Ei, que mundo que você tá, meu amigo. Agora o Sem Parar tem adesivo no lugar da caixinha, sabia disso? É, você troca as caixinhas pelo adesivo e continua com toda a comodidade e tranquilidade que o Sem Parar já tem. Mas agora o seu carro fica mais bacana, o adesivo fica esteticamente muito mais bonito no seu carro. O pessoal do Sem Parar sempre manda muito bem. Agora com o único adesivo, você passa por pedágios e estacionamentos, não precisa se preocupar com moedinha, tickets, um monte de coisa chata. E sabe o que é melhor? Vem tudo numa conta só em até 30 dias. Até continuar abastecendo o seu carro com adesivo, você pode. Você não precisa nem descer dele, sabia disso? É, baixe hoje mesmo o aplicativo do Sem Parar e veja onde você tem uma loja mais próxima. Você também pode encontrar no site Sem Parar, .com.br. Isso é o Sem Parar. Moderno, está sempre à frente, é uma mão na roda na vida da gente. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Pô, pra abastecer é muito legal. Você chega lá, para debaixo do negócio de Sem Parar. Pss, rapidinho. Identifica. Ótimo, gente. Né? Eu adoro. O Benja, ele fala que não abre nem o vidro do carro, não. Ele faz gestos assim, ó. Põe tantos reais, você faz com o dedo assim. 50, ele fala. É uma pena que na hora que eu ia dar a informação o Ben já saiu do estúdio. É lógico. Mas o Vila Sésamo já havia voltado à televisão brasileira em 2007. É que o Renatinho, a fonte dele. Porque ó, o Pedrinho, o Renatinho, o Zezinho. A Folha de São Paulo. Então, a própria Folha de São Paulo já tinha dado a volta do Vila Sésamo em 2007. Olha, eu juro... Certo, agora você acha que tá voltando agora, depois não, dos anos 70. Eu acho que você não tá bem da cabeça. Vou ler de novo. Jesus volta. Aqui, a matéria de ontem da Folha de São Paulo. Em crise, Cultura e TV Brasil correm para levar ao ar novo Vila Sésamo. Foi preciso um ultimato da matriz americana para que a nova versão do Vila Sésamo finalmente saísse do papel. Negociada pela Sésamo Workshop com os canais públicos TV Cultura e TV Brasil em 2014... Os episódios deveriam estrear em outubro de 2015, mas nada. E aí vai, eu não tô errado, não. Mas o que eu quero dizer é que o Vila Sésamo já havia voltado à televisão brasileira. Foi, mas eu não falei em 2007. Sim, mas eu não tô... Você disse que não. Não, eu não falei isso. Você falou, não é verdade. Você tá discutindo tudo hoje, velho. Você tá questionando tudo, você tá chato. E o ABBA é o segundo álbum mais vendido da Inglaterra. No teu mundinho. Vê aí, né, nessa página aí da Folha, quando Jesus volta. Liga aí pro suas fontes aí, o Pedrinho. Vê quando Jesus volta aí na Folha. Liga aí. Qual a tua frase aí que você falou fora do ar? Ô, mano, vamos falar. Vamos fazer a barba agora, mano. Opa, vamos sim. Vamos usar o desodorante, mano. Peraí, só ouve a frase dele. Fala de novo. Jesus é legal, que ferra é o fã-clube. É, ó, Motinha, mano. Anticristo. Não, eu tô. Eu tô falando se Jesus é legal. É, então, mas você tá criticando quem gosta, mano. Não, então, o fã-clube. Tá sim, tá sim. Você vai tomar banho de enxofre no inferno. Eu senti maldade agora do Mota, mas vamos. Ué, mas quem é fã-clube não é santo. Você vai fazer gargarejo com enxofre do lado do capeta na sua eternidade, tá? Ácido clorídrico. É, Motinha, sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, amigão, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso mesmo, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, cara. Você vai estar agora na academia, você não vai estar com aquela pizza nojenta embaixo do braço, com aquele cheiro de cebola que arde até o olho do teu vizinho aí no supino, velho. Nossa senhora, você vai estar cheirosinho, cheirosinho. Vai dar até pra dar ideia naquela gostosinha que tá correndo na esteira lá. É, moleque, tá ligeiro, né? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito, mas te dá muito mais proteção. E nesse mês quem ligar aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Leva um kit exclusivo do desodorante Xtreme, cara. Esse aqui é top. Eu uso diariamente e recomendo pra vocês, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Algumas mensagens aqui através do nosso WhatsApp. Sim. Que vem no oferecimento de KFC, o frango mais gostoso do mundo, está no Shopping Aricanduva. Também no oferecimento da Esser, construindo com valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E aí, pessoal, beleza? Fala o Thiago. É o seguinte, ô Dudu, não dá, cara. O Barrios, pra mim, não serve no time do Palmeiras, cara. O Eric, eu acho que é muito mais jogador que ele. O Barrios é muito mole na hora que os caras dão uma entrada nele, uma dividida com a bola ali, ele já perde a bola e fica lá mesmo, nem corre atrás pra tentar recuperar a bola. O Eric é o cara pra entrar aí nesse jogo. Aí, o torcedor do Palmeiras sugerindo. É, são características diferentes e cada um pode entrar em determinado jogo. Muito bem. Domênico, quero ver se esse ano o Corinthians vai entregar de novo pro Flamengo, né? Que nem eles já fizeram uma outra vez. Se eles estiverem brigando pra entrar na Libertadores. Brigando assim, entre aspas, que eu acho que ele vai ficar de sexto pra baixo. Chupa, mano, isso aqui é Palmeiras, campeão. Chupa você, o seu Zé Ruela, tá falando plural. Juiz. Que manos você tem aqui? Manos. Tem só eu de mano aqui. O bagulho é o seguinte. Ele tava se referindo... E a sua acusação leviana... É ridículo. Até comemorou. Ué, o Corinthians ele entregou absolutamente nada pro Flamengo. O Felipe optou por ficar no meio naquele pênalti batido defendeu. Mais mensagens aqui do nosso WhatsApp. Oferecimento de KFC, o frango mais gostoso do mundo, está no Shopping Internacional de Guarulhos. Victor Afonso de Jandira. Ô, mano, que você me diz aí sobre o Coringão tá sendo especulado na Superliga Mundial, velho, pode rolar em 2021. Lembrando que é o único brasileiro, porque tem que ter Mundial e tem que ser o maior campeão mundial do país, né? Então, é nóis. É um torneio que tá pra ser realizado, a FIFA tá idealizando isso daí. Mas é verdade, cara. Hoje na América do Sul, o time aí com o maior expoente, tá certo? Na mídia internacional, na Europa, ou na Ásia, ou na Oceania, aqui da América do Sul é o Corinthians, cara. Mas isso? Lógico que é. Olha. O time elevado à décima potência aqui na América do Sul é o Corinthians, olha. Lógico que é. Hoje só tá chamando a atenção porque caiu granito lá e precisa colar de novo lá. Caiu granito. Só lá. Pode cair granito quem tem granito no estádio, né? Mas o que é nosso. Tá, desculpa aí. O que é nosso, tá pago. Ser pago. Fica com aquele cimento embolorado que vocês têm lá que vocês chamam de estádio. E não tá na Lava Jato, não. Não tem delação, não. É, exatamente. Fica lá com aquele estádiozinho embolorado que pega fogo de vez em quando. Não tem Lava Jato. Vai lá trocar lá a fiação daquele estádio. E tem neguinho com a mão ali, ó. Medo. Olha, quando abriu. Inclusive, atenção, prefeitura, hein, ó. O terreno lá, ó, dá pra fazer um céu lá. Um céu Morumbi, velho. Você quer falar de terreno público, é isso? Eu posso. Que o seu tomaram lá do Corinthians. O seu não tá com a escritura em dia, não. Pra marginal sem número lá, já tomaram o estacionamento. Podia pegar lá todo aquele terrenão lá que tinha os dutos da Petrobras e transformar num grande estacionamento. Inclusive, o Corinthians ali foi responsável até por não perfurar os canos. A Petrobras deveria agradecer o Corinthians. Nossa. O Corinthians poderia fazer um furo lá com o negócio e jorrar petróleo naquele terreno do Corinthians, tá certo? Fica tranquilo, ainda vai vir muita notícia pela frente. E digo mais, a prefeitura que pediu de volta aquela área lá do estacionamento na frente do Parque São Jorge, o Corinthians deu. Hoje, o maior índice de Corinthians furtos... Corinthians deu? Teve que ceder, ué. Teve não pediram. Que ceder? Teve que ceder aquele pedaço. Como teve que ceder? Era da prefeitura? Então, o que era um absurdo, porque o Corinthians utilizava aquele espaço ali pra que fosse... feito estacionamento, quando eles utilizavam aquilo ali como estacionamento. Hoje, é um lugar que você pode parar teu carro, mas a hora que você volta ali, não tem roda, não tem vidro, não tem som. Tá feio. Para lá, trouxa. É o MST do futebol. O Corinthians, ele fez um projeto ali de reurbanização daquela área, tá certo? Ele modernizou aquele pedaço e ficou muito legal na época que o Corinthians tomava conta. Hoje em dia, eles são, né? É ou não é, Benjamin? Você pararia teu carro lá? Não. Na hora que você volta, não tem roda lá. Você tá no seu carro, estacionado, esperando sua mulher voltar das compras e, de repente, batem no seu automóvel, rapaz! Pô, isso é chato, hein, cara? Chato, desagradável, desagradável demais. Mas vê lá quem que bateu. Se for a Ivete Sangalo... Você se deu bem. Sabe por quê? Que a Ivete tem seguro da HDI. E se for o Basta? Que sorte, se for o Basta, tá ferrado.